Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu tenho medo de muitas coisas. Aqui... Um cagão. Cagão. Aqui é o Afonso Solano e eu tenho medo de ruivas. Isso é um fato, isso é um fato. É, isso é um fato comprovado. É verdade. Cuidado aí, Aqui é Didi Braguinha e você sabia que D. João VI tinha um masturbador real? Caraca, Didi. Jogo, você é muito escroto, cara. Não, mas tem medo disso, cara. Você é muito... Porra, eu me assustaria pra caralho. Não, que... Esse é o Nerdcast piores profissões do mundo, não. Porque... Aqui é o Azaghal e vai permanecer a dúvida. Beto não quis participar ou foi vetado? Mandem suas teorias. Essa conspiração não vai morrer nunca. Exato. Olha, eu vou aproveitar espaço antes dos e-mails aqui, então. Acho que é importante a gente adereçar esse elefante falando do Beto na sala. As pessoas estão perguntando o que que houve, gente. O MRG brigou com o Jovem Nerd, o que aconteceu? E a verdade é essa. E a gente vai dizer por quê. Eu e Diogo, né, Diogo? Resolvemos abrir, né? Eu prefiro que você fale, Afonso, porque eu não sei se eu tenho condições físicas e morais de levantar essa bola. Exato, porque o Diogo... O que acontece é o seguinte, gente. É por isso que eu não queria chamar. O Jovem Nerd insistiu e ia dar nisso. Mas vamos lavar a roupa suja aqui, ó. A verdade é a seguinte, nós do Matando Robô Gigante descobrimos que um dos dois filhos do Diogo Braga é do Azaghal. Pois é. Um dos dois. Um dos dois. E é neto da Almôndega. Exato. Neto dele, pois é. E aí ficou essa situação, a gente ainda vai sentar pra conversar. Quando ainda. Quando a família for pra Curitiba, né? Pra... Isso. Não, e daí ficou mais irônico, a gente falou, meu Deus, a família quebrou. Não, agora somos uma família, de verdade. Mano, pois é, tanto que a gente tá indo morar lá no galpão da Nerd Store. Enquanto isso, nós vamos falar de medos depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Malfátio, vamos para mais uma semana de mesa encaneladas ao Nerdcast! Vamos! Olha só, Mal, agora é você que está aqui. Olha, já avisei pro Léo, nada de promoção maluca da Nestor, vocês estão muito engraçadinhos. Ah, não, a gente só faz o que manda a gente, quando liberam, tá muito facinho lá, a gente aproveita. Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Muito bem, Malfátio, eu quero falar da campanha Agosto Verde do PicPay, meus amigos. Olha aí, que bonito. Mas iniciativa muito, muito maneira do PicPay, que tá sempre aqui com a gente, muito bom. Uhum. E os resultados estão sendo um sucesso para as instituições parceiras. Muito bom. Para quem não sabe o que é, durante todo o mês de agosto, o PicPay, que é a sua rede social de pagamentos, criou no aplicativo uma abinha chamada Agosto Verde, onde você pode doar diretamente para diversas instituições, como Associação de Apoio à Criança com Câncer, Associação de Assistência à Criança Deficiente, ao Instituto Chefes Especiais, à Cruz Vermelha, à Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, entre outras e várias instituições filantrópicas que precisam de doações constantes. É muito maneiro essa iniciativa do PicPay, e eles estão dizendo que eles estão satisfeitíssimos porque tem muita gente engajada. Então você pode aproveitar o seu PicPay. Para quem está criando uma conta nova agora, eles criaram um incentivo a mais. Se você criar a conta nova e colocar o código NERDPOWER, você ganha R$10 que você pode utilizar para fazer uma doação para qualquer instituição que você quiser. Vão lembrar que essa é a última semana, só durante o mês de agosto, Agosto Verde, que você pode doar. Então aproveita. Se você ainda não experimentou o PicPay, baixa aí, que é de graça para iOS, para Android, e ajude a sua instituição preferida essa semana ainda no Agosto Verde PicPay! Malfátio, vamos lembrar também que hoje tem Nerdcast Empreendedor na sua timeline. Exatamente. Trazido a você pelo meusucesso.com, sua escola de insights em negócios. Hoje um papo espetacular, espetacular mesmo. Uhum. Com Flávio Augusto, com Sandro Magaldi e com Robinson Shiba, o dentista que largou os consultórios para abrir o China Inbox no Brasil, numa época época em que não existia nem a palavra, o termo delivery. Verdade. O negócio de pedir comida em casa era só pizza, que a gente chamava de disque pizza. É verdade. Não tinha nem o termo. Hoje em dia a gente tem, puta, mil aplicativos pra lá e pra cá. A facilidade de pedir comida em casa é uma coisa tão normal. Cara, os caras inventaram a mochila isopor. É verdade. Tanto não existia o nome delivery que lá em casa falavam, liga pro disque pizza do Shining Box pra pedir. Ah! Exatamente, cara. É uma história muito, muito foda de como o cara construiu, como ele veio de uma família tradicional japonesa, né? O avô japonês que veio pro Brasil e aquele negócio de seguir os passos da família. E ele foi um cara que enveredou pra outro negócio que não era o que a família esperava dele. E como ele transformou isso numa empresa bilionária, uma coisa inacreditável. É uma história muito foda. Além dele hoje ser um dos investidores do Shark Tank Brasil. Brasil, rapaz. Olha aí, que a maneiro. Gente vai fazer perguntas sobre, que tem muita gente que ouve o Nerdcast Predador, que gosta também do Shark Tank Brasil. O Robson Shiba tá lá e a gente também vai fazer algumas perguntas curiosas sobre o Shark Tank. Então, cara, vale a pena muito você escutar, porque é uma história muito maneira de construção de empresa gigantesca do zero. O cara vai contar tudo. Além disso, existem horas e horas de estudo de caso sobre o Robson Shiba lá no meusucesso.com, mais um motivo pra você conhecer, cara. É muito foda. Escuta o Nerdcast Predador de hoje, tá na sua timeline já. Assim que você terminar de escutar esse, escuta o Predador, que vale muito a pena, beleza? Sim. E, Malfatti, temos lançamento na Nerd Store! Essa é hora de honrar a família. Yeah. Eu já entendi. Por isso que você me chamou, pra ficar Fatio e Ottori, duas famílias italianas. Exatamente. Para fazer essa propaganda, muito bem. Tem a camiseta Take the Cannoli. Olha aí. Uma das falas mais importantes e emblemáticas da história do cinema. Leave the gun, take the cannoli. Olha aí no aplicativo ou no link no site essa arte espetacular da mãozinha levando o cannoli. Cara, que cena foda. Que camisa foda, toda ensanguentada e tal. Porque na frente tá pegando o cannoli, mas atrás tá deixando a arma. É, deixando a arma, cara, muito foda. Que camiseta foda. Lançamento exclusivo da história, vocês sabem que os estoques são limitados, então corre, corre pra comprar a sua Take the Cannoli. Leave the gun e pega o cartão de crédito para comprar a sua. Muito bom, muito bom. Vai lá na nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil. E se você não puder ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 22 minutos, e eu sei que você tem medo de ficar sem Nerdcast. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue no cacete de agulha. E lembrando que tem pedido de doação de sangue para Ana Clara de Faria Vitorino. Tem link aí no post, se você puder ajudar diretamente, é realmente muito importante, porque é sempre urgente. Mas fora isso, quero agradecer a Kerley, a Aureliano, ao Bruno Henrique Mioto, ao Jonathan Silva, Luiz Felipe Gonçalves, Matheus Diago, Lucas Damasceno, Arthur Ferreira, Wilgler Christie, Lucas Mendes, Matheus Camargo, Klaus Melcher, Cláudio Júnior e Carlos Eduardo Garrido. Muito obrigado, nerds que doaram sangue! E os nerds que doaram cabelos no Scalpo Solidário, o Felipe Rodrigues, a Karina Mescolotto e a Karina Espíndola. Que doaram aí suas madeixas. Muito bom, Malfatti. Vamos lembrar aqui também uma coisa. Uhum. A gente sempre incentiva as pessoas a doarem sangue aqui, é uma coisa que a gente faz toda semana há anos. Uhum. E aproveitando esse espaço, a gente vai falar sobre a campanha A Vida Conta, que fala sobre AVC, Acidente Vascular Cerebral. Uhum. É uma das principais causas de morte no Brasil. É a segunda causa mais comum de morte no mundo. É o AVC. Uma a cada 6 pessoas vai sofrer um AVC durante a sua vida. Isso é muito sério. É verdade. AVC é uma emergência médica que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade. A gente normalmente associa o AVC à velhice, né? As pessoas mais velhas, né? Exatamente. Mas ele pode acontecer em qualquer idade. 85% dos casos ocorrem na forma isquêmica, ou seja, quando há obstrução de um vaso sanguíneo que fornece sangue ao cérebro, bloqueando a passagem de oxigênio para as células locais. Já outros 15% são são referentes à forma hemorrágica, quando um vaso enfraquecido rompe e sangra no cérebro. No tipo de AVC mais comum, que é o isquêmico, o paciente não tratado perde aproximadamente 1,9 milhão de neurônios a cada minuto que se passa sem tratamento. E aí você pensa, putz, mas o que eu posso fazer? Acontece somente em casa, porque você está em emergência, né? Uhum. Por isso que a ONG Rede Brasil AVC e a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, com o apoio da Boehringer Ingelheim, estão lançando a campanha A Vida Conta, Cada Minuto Faz a Diferença. A iniciativa é o objetivo de conscientizar a população sobre o papel fundamental do rápido atendimento ao paciente que está sofrendo um AVC. Por isso é muito importante a gente saber como identificar um AVC para a gente chamar socorro médico imediatamente. Isso, e os principais sintomas de que você está tendo um AVC, uma pessoa que você conhece está tendo um AVC, é dormência em um lado do corpo, a boca fica tortinha, né? Um lado da boca fica torta, ter dificuldade para falar ou até para entender o que as pessoas estão falando, sentir muita fraqueza no corpo e ter uma confusão mental, né? Se esses sintomas aparecerem, é muito importante que você procure o socorro mais rápido possível, então eles recomendam você ligar para o SAMU 192 imediatamente ou ir num pronto-socorro mais próximo. Exatamente. Cada minuto conta para a recuperação de uma pessoa que está tendo AVC. AVC não significa o fim da vida, a gente pode sim sobreviver ao AVC. Sim, sim. Com menos sequelas, o quanto mais rápido a gente for atendido, certo? Tem link no post para a campanha você saber muito mais sobre AVC e até como prevenir, como ajudar a prevenir um AVC. Muito importante, clica aí, link no post. Quero agradecer as artes dos fãs, o mistério de William Faraday por Emerson Marques, olha aí que maneiro no aplicativo. Uhum, o Little Big Planet Cyberpunk por Guilherme Casonato. Exato. Ficou muito legal também, ele fez um joguinho. E temos o Caminhoneiro Porra do Felipe Barata, muito maneiro, Azaghal de Caminhoneiro. Precisa ter mais gameplays de Simulator Caminhoneiro, hein? É verdade, é verdade. E o Oleg por Matheus Victor, que ficou muito bacana também. Olha aí, personagem muito maneiro. No Cyberpunk. Muito maneiro. Leonardo Gaboardi, analista financeiro, 31 anos, Seattle, Estados Unidos. Dali. Segundo e-mail, olha aí. Estou mandando esse e-mail para complementar a respeito do comando do B-17 ser feito através de cabos e polias. Sim, isso é verdade. Sobre o último Nerdcast, profissão mecânico de avião. Nos Estados Unidos, há um B-17 operacional que percorre o país para realizar voos em exposições. Tive oportunidade de voar nele. Nossa, que meu Deus. Inveja! Que foda. Corajoso, né? Reparei que da ponte de comando até a cauda passam pequenos cabos de aço pelo teto, tipo aqueles pequenos cabos de bicicleta, que eram os cabos que ligam o manche do piloto meu até Deus. A superfície de controle das asas e cauda, cara. Como o avião naturalmente balança muito durante o voo e não há muitos lugares para se apoiar, há uma tendência natural a querer se segurar esses cabos. Meu, não faço, você vai perder o dedo, cara. O guia tinha que deixar bem claro que ninguém jamais, em hipótese alguma, deveria se apoiar neles. Caso contrário, o passageiro estaria sem querer forçando uma manobra do avião. Caralho! Fazendo perder o controle e cair. Excelente terror que o guia deu. Mas é isso mesmo, meu. Não pode. É lógico. Além disso, o guia também pedia atenção para não nos apoiarmos em vários pontos da fuselagem do avião, pois elas cedem com o peso meu de uma Deus. Pessoa. Cara, isso é um avião de guerra? É isso mesmo? É um avião de guerra que era construído em 2 semanas, né, cara? Meu Deus do céu. Isso foi feito... 2 semanas é um exagero, eu não tenho essa informação, tá? Mas era rápido. Peraí, agora deixa eu ver quanto tempo. Caraca, não é possível, cara. Eu achei aqui o cara dizendo que quando entrava na linha de produção, o B-17 normalmente saía para seu primeiro voo teste em 2 ou 3 dias. Meu Deus do céu. Eu não edito um vídeo em 2 ou 3 dias. Eu acho que ele não tá contando a construção dos motores, etc. Ele tá lidando com montagem, né? É, tem uma linha de produção já prontas, né? É, exato. Tanto que eles dizem que tinha um mote que era um a cada 55 minutos, que eles conseguiam empurrar pra fora da linha de produção um B-17 a cada 55 minutos. É óbvio que não era, né? É. Eles não começavam assim que terminavam. Tinham vários sendo feitos. Mas a cada 55 minutos eles cuspiam um B-17 pra ser testado. Caraca! Meu Deus! Então, realmente não tem como ser, né? Não tem um controle de qualidade muito confiável. Essas áreas foram feitas para serem saídas de emergência caso o B-17 tivesse sido alvejado pelo fogo inimigo e tivesse caindo, a galera pulava. Só que os turistas não tinham ali, né, os paraquedas. Então não pisa aí, filha da mãe. Mas ele falou que, tirando isso, voar no B-17 é bastante seguro e agradável. Ah, deve ser bem agradável. Não toque em nada, senão você vai morrer, né? Exatamente. E não tem pressurização de cabine, que pode, a parada é. Ah, com certeza. É solta no ar. Rian Nascimento Guimarães, tecnólogo em manutenção de aeronaves, 26 anos, Jundiaí, São Paulo. Este é o meu terceiro e-mail. Olha aí. Olá, tem alguns pontos que gostaria de acrescentar ao ótimo Nerdcast 581. O equipamento usado para se dar uma chupeta, entre aspas, no avião no momento da partida dos motores é chamado de Ground Power Unit, ou GPU. Uhum. Ele se faz necessário, pois a demanda de energia dos equipamentos e principalmente dos ignitores dos motores é muito alta para as baterias da aeronave. Olha aí. Por isso, é preferível usar o GPU para dar a partida, aliviando a carga na bateria, que estará carregada caso ocorra um desligamento dos motores durante o voo. Vale lembrar que simplesmente colocar mais baterias aumentaria o peso da aeronave, resultando em maior consumo de combustível e reduzindo a autonomia. Faz sentido. Exatamente. Inclusive, é um grande problema de fazer o carro elétrico, né? Tentar achar o equilíbrio do peso das baterias. A bateria é que é a parada, exato. E a autonomia. É isso que faz o carro elétrico ser caro, é a bateria. Aeronaves possuem documentos chamados Minimum Equipment List, ou MEL, e Master Minimum Equipment List, MMEL, que listam quais equipamentos podem não estar funcionando. Como assim? Podem ter equipamentos que não precisam estar funcionando? E mesmo assim a aeronave está autorizada a decolar. Que absurdo já isso! Já ficou preocupado. O MAL, ele tem um probleminha com aviões. É, um pequeno problema. Um medinho. Por isso que você me chama pra gravar esse vídeo. Eu quero te convencer, pô. Sabe que eu tô tirando passaporte porque minha mulher me obrigou, né? Olha aí, muito bom. Muito bom. Dentre os equipamentos listados na MMEL de um Boeing 737 estão tacômetros do estágio 1 da turbina, contadores digitais, desde que haja um contador analógico funcionando normalmente, luzes de aviso da N1, mandou até o link do documento aqui pra quem quiser ver. Vale dizer que a posição reverso, além de mudar os vetores de empuxo dos motores, o uso desse sistema também coloca os motores em potência máxima, uhum. O que significa consumo máximo de combustível. Portanto, se a pista permite, é preferível usar muito mais freios do que o sistema reverso. E aí o cara dá uma economizada. Mas todo mundo usa o reverso, né? Assim, eu vou começar, pelo menos. Ah, mas é porque a gente pousa aqui em São Paulo que a pista é pequenininha, né? Não, mas em pistas grandes eu já vi. Bom, enfim. E o Bird Strikes, choques entre aeronaves e aves, são comuns e causam danos graves às aeronaves. Ai, mal. Não ajuda, não, porra, cara. Assim não ajuda, cara. Tá sendo uma terapia. Vale lembrar que força igual massa vezes aceleração, portanto, considerando que o peso de um urubu está entre 1,2 e 1,9 quilos e uma aeronave voando a 900 km por hora ou 250 metros por segundo, calcule a força de impacto de uma criança dessas. Pô, pensei que ele ia calcular. Não calculou. Ele mandou a gente. Calcula aí. Se vira. Enfim, eu poderia continuar, mas acho que esse e-mail está suficientemente grande e muito dando muito medo dos leitores. Um abraço e vida longa ao Nerdcast. Rafael Lima, engenheiro de software da Google, 30 anos, Seattle, Estados Unidos. Olha aí, pô. Coloca a gente lá no top das buscas. Mas a gente tá, não tá? Tá, muitos termos estão. É, muitos termos. Esse é o meu quarto e-mail. Meu vizinho foi piloto de avião. Ele pilotava aviões precisando de manutenção. Como assim? Isso mesmo, ele ia buscar 737s precisando de manutenção. Meu Deus. E os pilotava pra Seattle, que é a fábrica da Boeing. Mas como assim? Entende? Vocês estão completamente malucos. É, é o equivalente o cara pegar o carro e levar no mecânico. Mas pô, aí ele põe um guincho pra trazer o carro, né? Ele vai trazer o avião, pô. Uma vez ele foi buscar na Flórida um 737. Depois de umas 2 horas de voo, o avião começou a ter problemas elétricos, que os levou a precisar fazer um pouso de emergência. Ao tentar abrir o trem de pouso, descobriu que estava emperrado e não abria. Começou o desespero, precisando fazer um pouso de emergência e o trem não abre. Tiveram que pousar sem trem de pouso e derrapar para parar. Olha aí que delícia, mano. Meu Deus do céu. Ele deixou de pilotar por muito tempo depois disso. Ficou uns 5 anos sem pensar em voltar. Hoje em dia ele está tirando a licença de novo, mas diz que não volta a fazer profissionalmente. PS, se estiverem em Seattle um dia, mandem um e-mail que eu dou um tour dos offices da Google. Olha aí, que beleza. Olha aí. Luiz Fernando, engenheiro aeronáutico, mecânico de aeronaves e ex-professor de manutenção aeronáutica, 40 anos, São Paulo, São Paulo. Muito bom. Este não é meu primeiro e-mail, na verdade, é o segundo a ser lido, ou não. Opa! Aí, cara. Ouvi o episódio 581 muito atentamente, mais do que o normal, pois fala da profissão que tanto amo. Olha aí. Ao longo desse episódio, constatei que houve uma pequena confusão de denominações entre engenheiro aeronáutico e mecânico de aeronaves. Aham. Fato que talvez seja derivado da denominação estrangeira, pois lá fora o mecânico de aeronaves é chamado de engenheiro. Uhum. Aqui no Brasil, o primeiro faz faculdade de engenharia aeronáutica e no caso de quem trabalha em uma companhia aérea, que é o meu caso, tem a responsabilidade, dentre outras, de escrever parte da documentação de que a empresa usará para fazer a manutenção de suas aeronaves, garantir a qualidade técnica da manutenção, dar suporte técnico para a manutenção, principalmente em danos estruturais, entre outras responsabilidades. A responsabilidade de se colocar a mão na aeronave e, de fato, executar a tarefa de manutenção, né, o mecânico mesmo, recai sobre o mecânico. Este, sim, é quem faz o curso e é habilitado para tal tarefa. O engenheiro, para poder executar a tarefa na aeronave, precisaria do curso de mecânico. Ah. Ele só faz o manual, engenheiro. É, entendi. Olha só, muito bom. Só faz o desenho do manual. Ele não suja a mão de graxa. Agora, Mal, eu quero saber, depois de ouvir este episódio, você ficou um pouco mais à vontade com a ideia de entrar nesta lata? O que você acha, Alexandre? Depois eu descobri que tem aviões que voam que precisam de manutenção. Olha, não precisa estar funcionando. Está assim. Você está tudo louco. Eu vou de ônibus só. Eu vou sair daqui hoje para ir na Comic Con 2012. Seguinte. Tá feliz por quê, Alexandre? Você acha que vai ser legal esse programa? Vai ser. Não, olha só, a gente quer resgatar aqui medos. Sim. Começar com medos de infância. A gente sabe que hoje o Didi Braguinha é o homem mais cagão da podosfera. O Alexandre tentou brincar aí e tal, mas a gente sabe que essa coroa é a do Didi. Falou o cara que gosta de mil. Não, não gosto de mil. Quem falou isso? Nossa. Hã? Essa coroa. Essa coroa é do Diogo. Caramba! Se eu não tivesse aqui, ele entendeu de primeira. Ninguém gosta mais de MILF que o Sr. K. Ninguém. Ah, é verdade, o Sr. K é campeão. O Sr. K gosta de GILF. GILF? Grandmothers. Ah, meu Deus. Vocês viram que o nego tentou mudar o termo MILF pra Mothers I Would Like to Flirt? To flirt? To flirt. É o politicamente correto, né? Ficou mais politicamente correto. Que bonito. É, porque eu perguntei, porque eu não sei se nós éramos crianças medrosas. Hoje a gente sabe que o Didi é medroso, mas quando você era criança, Didi, você era um menininho cagão? Muito, muito. Eu sempre fui medroso, e cagão, literalmente também, mas sempre fui muito medroso, muito medroso. Tanto que aqui já contei a história do cachorro do meu primo, que... Achei que tivesse matado ele. Uhum. Mas eu sempre fui muito cagão. Professor de religião, né? Ajudou muito, né? Já caralho, tu não porra, mulher. Caralho. A religião, meu irmão. A religião. A gente era lá do colégio. Acho que eu não contei isso aqui no Nerdcast, mas eu e o Didi, a gente tinha aulas lá de educação religiosa e tal, e uma vez o professor passou, ele passava ocasionalmente uns documentários, né, muito provavelmente pagos pela, pela igreja, e os documentários eles pegavam assim, tipo, por que o heavy metal é combinado com o diabo? E ele mostrava todas as bandas e tal, com os... Pegava os nomes, fazia anagrama dos nomes de todas as bandas, assim, tipo... Enquanto isso, ele introduzia um monte de banda de rock and roll pra criançada, é isso? Isso, é isso que eu gosto de heavy metal hoje, é isso aí. Não, mas o grande lance é que, assim, pra uns não funcionava de jeito nenhum, e pra outros funcionava muito bem. Eu e o Afonso somos os dois opostos dessa fórmula. O Afonso, ele virou metaleiro hardcore, e eu virei medroso pra caralho. Você ficou com medo do rock and roll? Cara, eu só fui ouvir metal depois que eu vi muito com o Afonso, depois eu conheci a mãe do Afonso, ver que o Afonso realmente tinha nascido de um ser humano, não era do demônio, sabe? E, tipo, eu realmente fiquei preocupado, cara, muito tempo. E olha que coincidência, cara. Duas semanas atrás, eu tava no Rio, eu fui na casa do Rogerinho, camarada nosso, e antes a gente deu uma passada na padaria pra comprar um suco, eu entrei na fila pra pagar, e aí duas pessoas na minha frente, estava ele lá, comprando o seu pão, dividindo, eu ia até perguntar, e aí, dividiu o pão, querido, ou só vale na aula, essa porra? Só vale na aula. Cara, eu fiquei catatônico, eu não conseguia conversar com o Rogério, eu não sabia o que fazer, assim, eu falava, ele olhou pra minha cara, tipo... Mas por quê? Foi tipo, o Diogo foi tipo o coroinha que 25 anos depois encontra o padre que abusou dele, sabe, comprando pão na padaria, tipo... Você tá falar que não foi exatamente isso que aconteceu. Ah, mas ele te... Ele te fez mal. Exato, exato. Pessoa, ele não botou um cano na minha bunda e espirrou água, mas foi uma forma de lavagem. O quê? Caralho. Caralho, cara. Hoje as metáforas estão advanced. Como assim? O que que aconteceu? Foi isso, na aula, cara, ele pregava tanto essa questão das bandas de metal serem bandas do demônio, uhum, e de serem usadas para doutrinar a juventude para praticar atos demoníacos e fugir do caminho de Deus, que eu ficava maluco, cara. Tipo, tudo, né? AC/DC era referência, isso, não era referência à eletricidade, era referência a antes de Cristo, depois de Cristo. O Kiss, Knights in Service of Satan, e por aí vai. O Alice Cooper era o demônio, sabe? Era um dos em demônios. Pessoa. Vim em pessoa para... O Dio. Eu lembro da aula do Dio. Eu lembro da aula do Dio. Ele fez uma aula só pro Dio, é isso? Porque ele era um... Semestre do Dio, é. Não, mas é essa, né? O cara é um monstro do rock, né? Então, é, tipo, ele deve ser um demônio lá das profundezas. É. Cara, teve um pedaço desse documentário que eu também... Até hoje eu procuro. Fica aí a galera, @AfonsoSolano. Me mandem se vocês acharem. Afonso com dois Fs. Que é... A parte do documentário mostrava um cara que ele era um adorador lá de Satanás, e ele, uma vez, a cada... ele era desenhista também. Aí eu falei, puta que pariu, já me identifiquei, né, criança? E aí ele, a cada, sei lá, 6 meses, ele apagava todas as luzes, fazia toda uma preparação, pintava a casa de vermelho, sei lá, desenhava pentagrama, caramba, e isso a gente assistindo ali, cara, na aula. E ele pedia ao Beelzebú que o influenciasse ali de modo artístico, e ele pintava, ele pintava, botava o cavalete lá, tocando uma música, e aí no final da cena, ele mostrava a arte dele. Ele pintou uma figura feminina, assim, azulada, nunca mais esqueci, com o pescoço super alongado, o rosto meio amendoado, assim, e os olhos muito grandes, sabe, penetrando. Era um ET clássico. Um Zeta Reticuli, um cinzentinho. E aí ele falou, tá vendo? Olha só. Além da questão toda do rock and roll, papapá, ele pintou um ET, o que é a prova de que os extraterrestres são uma forma do demônio nos enganar, não sei o que e tal. Olha aí. Então foi assim, uma parada traumatizante em vários momentos. Mas aí, Didi, você viu esse cara, mas esse cara que te deu essa reação de ficar com um cagaço, de ver ele em outro contexto, na padaria, assim, então, na rua? Voltou, exato, ele tava comprando pão, como se fosse uma pessoa normal. Tudo voltou, né? Porque ele olhou pra ele. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, ele ficou olhando um tempo. Fiquei imaginando a tua cara, ele olhando... Cara, a minha vontade era ligar pra alguém, tipo, eu quase peguei a mão do Rogério e falei, cara, segura minha mão. Cara, agora? É ele. Eu não sabia o que fazer quando saiu. Tipo, sabe aquele filme de terror que tem uma pessoa sentada no ombro de um coreano o tempo todo? Puta, esse filme é bonzão. É, da fotografia, né? É, da fotografia e tal. É, que fica um encosto no cara. Isso, é. Uh-huh. Cara, quando ele foi embora, parecia que, tipo, tinham deixado eu respirar. Eu senti aquela pressão, aquela imposição daquele ser, naquela postura de professor, ditador. Uhum. Tudo de novo ali na padaria. Se ele mandasse eu comer glúten, eu ia comer. É, você tá narrando a reação psicológica de alguém que passou por um trauma mesmo, cara. Você olhou pra fonte do seu trauma. Você voltou a ser um menino naquela sala de aula, sendo doutrinado, é isso? Ou será que existiu uma culpa inerente por você gostar de rock and roll e de metal hoje em dia? Cara, vai ser muito maneiro se chegar no fim das contas, ele tiver certo. Será? Ai, ai. Você vai encontrar muitos amigos no inferno, cara. Boa. Exatamente. E pelo menos tem boa música. Uma parada ainda em cima disso, cara, que ficou muito marcado recentemente, ainda um pouco por causa desse trauma, o Pablo Peixoto daquele Quatro Coisas, sabe, daquele canal? Sim, sim. Ele lançou uma vibe, uma onda aí de, tipo, Temer satanista. Lançou essa porra. Temer satanista. Não, mas isso todo mundo... Ele lançou a onda? Eu não sei. Eu só vi o Temer. Não, toda a internet inteira fala disso. Você já viu aquela foto dele saindo de mão dada com o demônio? Não, tá vendo. Essa é maravilhosa. Já vi ele se transformando no Shang Tsung, não é isso? Também tem. Não, ele saiu com a mão meio pro lado. Tem uma que ele tá descendo a escada. Ele bota a mão como se fosse se apoiar, sabe? Só que não tem ninguém do lado dele. Só o demônio, né? Caraca. Bom, que ele é um reptiliano, a gente sabe. Isso todo mundo concorda, né? Eu sei que, assim, isso pra mim veio do Pablo Peixoto. Tudo bem. Chegou pra, na minha, no meu universo. Explica muita coisa sobre a MRG. Ei, não, afete a empresa aí. Eu sei que, assim, cara, eu fui ver, eu falei, ah, deve tá zoando a porra toda. No meio da parada, eu me vi de novo na sala do professor. Tipo, o cara falando a parada e eu sendo doutrinado, achando que o maluco é satanista de verdade mesmo. Ah. E eu falei, Jesus, eu tenho uns 35 anos. Como é que essa porra pode me influenciar com 35 anos? Caraca, você já procurou ajuda psicológica? Já, eu faço tudo que você pode imaginar. Tomo dois remédios de tarja preta e não tá funcionando. Não tá funcionando, exatamente. Eu ia falar. Mas o medo do diabo tá aí, é um medo muito comum. Mas a minha dúvida é essa, o Diogo tem medo de quê, afinal? Exato, Didi. Tem medo do diabo, tem medo do professor... Exato. Ou do Pablo Peixoto? Eu acho que eu tenho medo, no fim das contas... Eu acho que o ponto aí, foi resumido no argumento anterior. Acho que o meu medo é, no fim das contas, eles estarem certos. Você tem medo que exista o diabo? Eu tenho medo que, tipo assim, cara, ele tinha razão. Escolhi o caminho mais fácil, aí. É, saca? Porque... E se for verdade, já considerou? E se for verdade? Mas assim, eu quero fazer uma pergunta pra você. Os seus filhos... No casamento, vieram antes ou depois de você se casar? Vieram depois de eu me casar. Você vai ao domingo na igreja, todo domingo? Não, não. Eu não sou religioso. Então você vai pro inferno. Porque não. Você não tem mais o que fazer. A não ser que você se arrependa no último momento. Porra, pois isso que eu falo. Eu leio Constantine. Eu sei que eu posso me arrepender ou tentar enganar o diabo no final. Então, cara, é só você se arrepender no momento certo. Você não morrer, tipo, ser obliterado. Sacou? Tá consciente daquela parada, saquei. Tipo assim, você não pode morrer atravessando a rua e ser atropelado por um ônibus. É, você tem que ter tempo de se arrepender. Tem que morrer, tipo, com câncer, uma parada que deu um tempo. Caraca, sacou? Que merda, cara. Isso aí, o Azaghal dando a dica por uma situação que ele já passou, viu o fim do túnel e falou, não, agora não, porque eu tenho muita coisa pra redimir ainda. Exato, porque você tem que se arrepender no final. Essa que é a parada. Tem que dar tempo de se arrepender, antes de morrer. É, e tipo, não é se arrepender pra Deus, só pro padre. Se você vê a cara do diabo e fala assim, me arrependo, não adianta mais. É, não, que o diabo falou, ah, não. Exatamente. Tem que ser pro padre no leito de morte. Pode ser antes, mas assim, se você se arrepender muito antes, você pode pecar no caminho, entendeu? Não, mas aí você procura... Procura quem? Ah, se você pecar no meio do caminho, você vai lá e procura desfazer a parada. Como assim? Dependendo da religião. Você não pode desfazer nada. Não, não, olha só. Quem desfaz é o padre. Pede perdão. Então, se for católico, vai lá no padre, confessa, ele vai te dar você uma se arrepender e não falar pra ninguém, não adianta porra nenhuma, entendeu? Não, mas você pode... Você tem que se arrepender não. E falar padre. Padre, eu me arrependo, eu confesso. Não, padre, você depende tá da religião, pô. Padre. As pessoas mudas estão fodidas. Sim. Deve ter algum padre que se entenda Libras, exato, é. Você tem que comunicar pro padre? Tem, existe. Todo pode se arrepender por si só? Não, faz diferença, foda-se se você arrependeu por si só. Ah, é? Claro. Senão os ateus iam pro céu, jovem nerd. Entendi. E a gente sabe que todos os ateus vão pro inferno. É verdade. Cara, mas esse negócio de medo do diabo, medo da morte, eu tinha um medo quando eu era criança, que por muitos anos ficou comigo, que era o medo do desenho da caveirinha no trilho do metrô. É a caveira que é usada na sinalização pra morte, Ah, de né? Perigo. Do pré. Exato. Perigo. Exato. Quando eu ia pegar metrô ali com a minha mamãe, eu ficava paralisado, eu olhava... Tua mãe me dá medo pra caralho, tua mãe. Só pra deixar claro, depois eu volto nisso. Mas tua mãe me dá medo, cara. Volta não, vamos falar disso agora, porque isso é seríssimo. Eu não sei o que... Depois eu normal pra mim. Eu não sei, cara, eu olhava pra caveirinha assim, ela ficava me encarando de volta, e eu ficava, eu criança, né, claro, eu ficava imaginando assim, bom, quando eu caí ali, então, se a pessoa cai no trilho, ela é eletrocutada, ela é fritada, e aí fica o esqueleto dela sentado ali pra sempre, porque ninguém pode ir ali tirar o esqueletinho dela, é, claro, na cabeça, cara, de então, vai... não, tá bem o morre. Cara que trabalhou nessa iconografia deve estar tão orgulhoso, porque ele passou a mensagem completa. É, exatamente. Olha como você absorveu a mensagem dessa caveira. É porque o Afonso tem uma mente mais narrativa e ele criou tudo uma história ali em volta da coisa. Eu tava pensando nisso, assim, tipo, caramba, e aí? As pessoas vão todo dia ir pegar o metrô e vão ver a minha caveira. E aí, caraca, era um problema pra mim. Eu nunca mais esqueci disso. Sério mesmo. Mas foi boa. A mensagem foi bem passada, é verdade. É engraçado. Outro dia, infelizmente, eu isso não tem graça alguma, mas eu presenciei um atropelamento de um cachorro. Ah, é um pouco engraçado, vai. Sacanagem. Caralho. Aquele cara piada, né? Bem, o cachorro, né, foi atropelado na rua, aquela coisa, aquela comoção, né? E levaram o corpo do cachorro pro canto da rua, pra margem assim da rua. Só que era em cima de uma subida de um viaduto aqui em Brasília. Cara, deu 5 minutos, porque parou todo mundo, desceu todo mundo. Se fosse um mendigo morto, ninguém ia fazer porra nenhuma. Mas o cachorro, então todo mundo desceu, né? É. Rosas, vieram velas, de repente tinham velas ali. É, padre. E eu não sabia que cachorro tinha alma, mas tudo bem. E aí, beleza, tava ali aquela porra, ficou um tempinho, cara. Daqui a pouco veio a cena mais comovente da minha vida. Um outro cachorro, provavelmente era amigo dele, e ficou, sentou do lado do corpo dele morto. Nossa, isso acaba comigo, isso acaba comigo. Até ele começar a comer os restos. Não. Caralho. Não, essa parte não teve, não. Foi só a parte comovente mesmo. Cara. Caralho. Que... Caralho, pra que isso, cara? É um bom Animal Planet na cara, né? Não, mas aí rolou essa parada. E aí o que que aconteceu? Rolou o quê? Rolou o quê, exatamente? É, rolou agora o que é fantasia, o que é real? É, o cachorro ficou morto ali do lado. E o cachorro foi atropelado de verdade? Só pra gente entender. Tudo foi real, menos a parte do amigo dele. Você tava medicado nesse dia? Tava medicado. E aí ficou aquela imagem, né? O cachorro amigo velando pelo corpo do seu amigo canino morto ali. E o outro, eu fui embora. Só que é o caminho da escola dos meus filhos. Então, todo dia eu passo ali. Todo dia. Então, eu acompanhei a decomposição de um corpo. Porra! Cara, ninguém tirou. Tá lá até hoje. Isso tem 3 meses. Sei lá, 2 meses, alguma que coisa. Que isso? Isso é um problema urbano real. Quem limpa o cadáver de animais? Quem limpa? É a Colurb? É a limpeza pública? É o IML de cachorro? Ninguém designado pra isso. É a chuva. É a chuva. É o tempo. É a vida. Caraca. Quando morre o cachorro na Dutra, na autopista, qualquer que seja ela, quem é que limpa? A Dutra vai limpar? Os carros limpam, né? Eles vão escolando. Não tem. Corpo, cachorro, ele vai... É a crueldade da vida. Mas vou te falar, eu vou dar minha opinião aqui. Mas eu queria entender o que isso tem a ver com o medo de Diogo. Tem a ver com essa imagem que o Afonso teve do corpo. Ah, ok. Dele ficar preso no trilho e a galera ficar vendo isso dias e dias e dias. E foi exatamente a visão que eu tive toda vez que eu passava. Começou a me vir uma parada, tipo assim, e passou sábado e domingo, as crianças não tiveram aula. E segunda-feira eu vinha na minha cabeça e falei, caralho, como é que deve estar o corpo do cachorro agora? Deus, cara. E aí a segunda-feira... Uma aula. E cara, é muito rápido. A natureza trabalha muito rápido. E é realmente bonito, sabe? Por um lado, triste por outro. É bonito você ver a natureza trabalhando. Não, mas eu ia falar isso mesmo. Eu acho importantíssimo, assim, falando sério agora, a criança ter contato com a morte, cara. Tipo, entender que, ó, aquilo ali era um animalzinho e tal. Puta, mas não ficar vendo todo dia o cachorro se decompondo, porra. Ah, eu acho importante. Não sei. Só eu? Tipo, é porque, tipo, é isso aí, gente, ó. Isso aí. É o que acontece, olha que bacana. A gente não diz não pra maluco, né? Afonso. A gente não diz não. É o ciclo da vida, eu não sei. Eu acho que num país com índice de desemprego como o Brasil tá, você criar uma empresa que limpe carcaças de animais seria um bom começo. Mas quem tá pagando? A prefeitura? Aí eu não sou político, cara. Né? Só eu só tô dando uma ideia pra tentar dar empregos. É só isso que eu tô tentando fazer. Eu uma vez li que existia um serviço nos Estados Unidos, não sei aqui, mas que trabalhava junto com a polícia, era uma empresa privada que limpava cenas do crime, depois da investigação e tal. Deve existir mais de uma, não, mas ela não trabalha com a polícia, não. É uma empresa particular. A gente já viu isso em alguns roteiros do Tarantino, né? Não, já... Mas Mr. Wolf? Eu devo ter visto esse mesmo programa aí. Tem um crime no lugar, a polícia vai, investiga, e quando acaba a investigação, lá o lugar não é mais... Ele não precisa mais estar isolado, né? Pra não ser contaminado, as pistas já foram todas tiradas e tal. A polícia fala, tchau, obrigado, agora o problema é seu. E você tem uma casa com manchas de sangue, às vezes restos de corpos, né? quem limpa isso? Porque não é uma limpeza simples, né? É uma limpeza muito mais sinistra. E aí, a polícia não limpa, você não sabe limpar. E aí, realmente, eu vi que existem empresas nos Estados Unidos, que nesse programa mostrava que era realmente nos Estados Unidos, que eram especializadas nesse tipo de limpeza, porque mancha de sangue não sai, que é um monte de coisa. E você tem biohazards ali, né? Tem dejetos... É, que são perigosíssimos ali. Pô, quem vai raspar o cérebro do pai divorciado da parede? Caralho! A empresa. Caralho! São coisas que dá dinheiro, que ninguém quer falar. Porque onde tem oportunidade, meu amigo, tem dinheiro pra ser feito. Esse é o grande ponto. Em época de crise, né, as grandes ideias se sobressaem. Então, tipo assim, um país que tá com nível de violência no Rio de Janeiro, olha aí, você abre uma empresa como essa. Vamos mudar o contrato social da MRG, Didi? Agora que a gente saiu do Jovem Nerd, pode. Outra coisa que eu tinha medo quando eu era criança, a gente tá falando de conceitos, né, pessoalmente, era do poço do elevador. A palavra medo era muito abrangente, né? Mas eu não tinha medo do poço do elevador, mas eu tinha dúvidas sobre o poço do elevador. Dúvidas? É, porque eu não sabia o que era. Eu não sabia se ele era infinito. Era se ele acabava ali logo abaixo, se ele tinha, sei lá, 20 metros. Eu não sabia. Era um poço. Pra mim, quando a palavra poço significa profundo. Uhum. É, e eu lembro muito bem do dia que eu soube que existia o poço, que foi alguma coisa assim que travou o elevador, né, parou e tal, com um monte de gente de manhã indo pro colégio, minha mãe levando a gente pro colégio tal, vizinhos, e aí tipo alguém falou assim, ah, tenho nervoso ficar, alguma uma senhora é nervoso ficar presa no elevador porque tenho medo dele descer até o poço. Aí eu tipo descer até o poço, é, então... Ou então aquela ameaça, cuidado que essa porta abrir, você vai cair no poço. Aí você tipo, caralho, o poço, tem um poço, que tem no poço, será que tem uma criatura negra, né, que nos aguarda? Essa questão de frase foi muito bem feita, ela falando assim, vai descer até o poço. Ou seja, você imagina um elevador descendo, passando da civilização para um submundo e abrindo a porta pro inferno. Nesse inferno, exatamente. Exatamente. Onde está o professor de religião do Tá lá dentro do poço, gritando e me chamando. É, cara, era um negócio assim fascinante e assustador ao mesmo tempo. Mas um elevador é um ambiente complexo e assustador, porque você tem ali já várias fobias de cara. Se você tem medo de altura, você tá subindo. Não. Tu não tem a noção. Pô, não tem noção? O bagulho tá subindo, tá lá aquele numerozinho. Ah, você não tá vendo. 31. Já foi no prédio do Google? Já foi. Cara, é assustador. Porque primeiro que é tão rápido. E aí tu tá no meio do tempo 2. Caralho, tá acontecendo aqui. E muito rápido, cara. Eu não tenho medo de altura, nem essas porra. Mas eu fico imaginando a pessoa que tem... Aí você soma o confinamento naquele ambiente de manicômio do caralho. Ainda mais quando ele bota aquele negócio pra proteger, pra fazer mudanças. Exato, fica mais sinistro. Ali começa a subir e sempre vem um babaca e pisa no lado errado do elevador. E ele dá aquela descompensada e bate na parede. Ele não, dá uma... Que elevador é esse andando? Aí dá uma dançadinha. Dá uma dançadinha e dá aquele totozinho no trilho errado. Sabe, eu acho que o maior pavor no elevador deve ser quando ele para, né? Eu não tenho medo de ficar preso no elevador. Eu fico imaginando, quando ele, pra quem tem medo, né, de confinação, essas coisas, ele para, e aí se a porta abre, ou ele tá naquela porta pantográfica, e você não para numa porta, você para entre andares. Ah, sim. Uhum. Que aí você tá preso numa parede de cimento. Exato. Aí o cara que tem medo, é justificável que o cara se apavore. Não, e é justificável, além disso, por todo o nosso histórico de filmes, onde o elevador corta a pessoa que tá tentando sair ao meio. Né? Sim, é muito filme, não, olha só, mas isso pode acontecer, é um perigo real. Acontece. Tanto que eles falam assim, se por acaso você for resgatado de um elevador que parou entre andares e tal, e você for sair por ali, você tem que sair muito rápido. Você não pode ficar dando mole ali, não, cara. Vocês não viram o Vingador do Futuro, pô? Sim, mas você pare! Exatamente. Tinha um filme no SBT que era... Elevador da Morte, Elevador do Diabo, alguma coisa assim. Elevator. Eu acho que o nome era Elevator, sei lá. Puta que pariu. E aí o elevador matava as pessoas. Matou várias. Ele era um assassino, a gente... Tipo o Cristine, assim? É, só que o elevador matava. Matava mesmo. Isso aí que eu ia falar. Roteirinho. Era um assessorista que morreu, tava zangado, que o Flamengo perdeu. Aí ele matava. Não, era o elevador que tava possuído. E eu lembro que tem uma morte que o elevador, a porta abre, né? Aí fica aquele breu. Aí o cara olha assim pra olhar pro poço, pra sei lá onde o cara queria olhar. E aí a porta fecha na cabeça do cara. E aí ele fica preso, em pé. Com a cabeça presa dentro da porta. Eram duas portas, né? E aí o elevador começa a descer. E o cara vai abaixando, abaixando, ajoelha, deita no chão. O elevador continua a descer e arranca a cabeça do cara. Foi um filme que eu vi na minha adolescência, na minha infância. Vi na minha infância, foi muito saudável. Cara. O elevador tem esse... Ó, falando de elevador, ele tem um conceito esquisito. Eu tinha esse pavor tanto do poço quanto de por nenhuma razão, porque né, o medo na maioria das vezes é uma coisa irracional. Do elevador descendo, né, aparece lá 2, 1, play, garagem, térreo, e aí 0, e ele continua descendo. Tipo, zona escura, né, exatamente. É, tipo, ah, meu Deus, tal, que é o inverso de outra coisa apavorante, que é naquele fábrica de chocolate, que o elevador sobe pra sempre. Então, a gente tem um negócio aqui no nosso prédio de Curitiba, que o 12º andar, ele é uma cobertura que tá em disputa judicial há séculos. Então ela tá abandonada. É um andar que o elevador não chega. É, o elevador não está programado pra não ir lá. Não tem botão 12 no elevador. Oh. Caraca! Imagina o dia que vocês pararem no 12. Não, e não, é isso. Já aconteceu. E aí? O que vocês fizeram? Eu moro no terceiro andar. Entro no elevador, aperto o térreo. O elevador começa. Subir louco assim. Gente, caralho, que merda, né? Vai ter que ir até o 11º. Não, pum, 12º. Aí abre a porta. Quando abre a porta, você vê uma porta e tem uma porta fechando, né? É vermelha? É vermelha? Não, é uma porta de madeira velhona, toda pregada, rabiscada. E ela tá toda... É, exatamente, ela tá toda fodida. Com 666, sei lá. É. Ah, não, cara, tô nervoso. Ela tá para. Toda demoníaca, a porta. Então, para a porra. Parada Silent Hill. Marca de unha, sei lá. É, então é tipo o andar do inferno, cara. O elevador te leva lá, sem você pedir, ele abre a porta e pô, te mostra essa merda toda fodida e tal. É um terror real, cara. Isso é uma parada em elevador que me assusta. Por exemplo, acho que ninguém em sã consciência faz isso. Mas, por exemplo, você chama o elevador. Aí o elevador abre a porta, tudo escuro. A luz tá apagada. Ah, aconteceu outro dia aqui em casa. Você entra? Entrei, achei irado. Não, mas você viu o elevador. Claro que eu vi, mas o Diogo viu também. Não era um buraco negro. Não era um buraco negro, eu sei. Então, porque... Tá num negócio que eu não tô vendo. A maior parte dos acidentes com vítimas com o elevador não é com a pessoa dentro do elevador, é a porta abrir e a pessoa, o elevador não está lá e a pessoa distraída cai. Por isso que tem uma lei que obriga você a olhar antes de entrar no elevador. Eles botam aquela... A lei do bom senso. Não, existe uma lei, de verdade. Tem uma lei. Confira se o elevador está no andar. E aí tá lá, lei, tal. Exato. Tem uma lei que obriga os caras a dizer pra você conferir se o elevador chegou, porque esse era a maior causa de morte com o elevador. A porta abre, o cara puxa e não tem nada, o cara cai no poço. Exato. Uhum. Olha aí o poço aí. Você tá me dizendo que o assessorista, ele tem condição de dar multa para os frequentadores do elevador? Então, eu não sei aonde você ainda acha assessorista, mas talvez no aeroporto. Elegante do talvez Rio. No Galeão. Talvez no Galeão. No Galeão tem. Um elevador de 3 andares. Tem um assessorista pendurado lá. No... Mas, meu maior medo no elevador é o elevador do Aeroporto Internacional de São Paulo, porque ele prova a incompetência humana. Ah, você tá no elevador, 3. Você tá no aeroporto. Terminal 3, o novo. Você, eu tô falando pra todo mundo que tá me ouvindo. Você, às vezes, que nunca viajou de avião. Uhum. Você imagina que você tá no aeroporto internacional. Você vai viajar e o que você tem que levar pra viajar? Vamos fazer esse exercício. Malas. Além malas, de passaporte. Dinheiro, isso. Né? Isso. É o suficiente, certo? Tem que levar malas e passaporte. Isso. Você é um brasileiro viajando. Uhum. Você vai levar uma sacola da Sendas como mala? Eu já vi pessoas levando. Mas ou você vai levar a mala de... Da Sendas, nem existe mais Sendas. Da Casas da Banha, você vai levar a sacola da Casas da Banha. Assim, você vai levar uma sacola de mercado, você vai levar uma mochila, ou você vai levar uma mala de 32 quilos vazia pra voltar cheia de muamba. É isso que o brasileiro faz, é isso que todos nós fazemos. Vamos, né? Não vamos ser hipócritas. Agora não pode mais, agora tem que ser 23 quilos. Mas se você leva malas, você leva malas. É isso que as pessoas levam pra viajar, porque elas têm que levar roupas, elas não podem viver como personagens de ficção que nunca trocam de roupa. E elas têm que trazer essas roupas de volta e coisas, lembranças, memórias. Uhum. E o elevador de São Paulo, do Aeroporto Internacional de São Paulo, que é um lugar que tem um fluxo enorme de passageiros, sim, que é, além de trazer e levar voos do Brasil, é um hub pra América Latina, sim, esta porra deste aeroporto tem um elevador que cabe só um carrinho de aeroporto por Vez! É foda, cara. Muito filha da puta, né, cara? Um carrinho, cara. Você entra, uma pessoa, uma mala, acabou. Não cabe mais nada no elevador. Exato, cara. E aí você fala assim, ah, mas não tem espaço, não. A parada é gigante. É um espaço físico gigante. O cara quis fazer. Eles quiseram, Afonso. Eles quiseram fazer um elevador que cabe um carro. Porque, olha, esse aeroporto, ele tem padrões internacionais. Você, olha, nossa, é um grande avanço pro Brasil em termos de aeroporto. O Brasil nunca tinha tido aeroportos com essa, né, com essa arquitetura, com esse espaço, com essa tecnologia. Sabe, a pessoa pode até esquecer que ela está no Brasil. O que que a gente pode fazer pra pessoa lembrar que ela está no Brasil? Faz um elevador que cabe um carrinho só, filha da puta! Claro, mas pra saber que quando tem uma fila boa, significa que é de qualidade. Caralho. Ai, caralho. Isso não me dá medo, me revolta. Toda vez que eu vou no aeroporto de São Paulo, não são poucas, eu fico pra morrer. Eu queria conhecer quem projetou essa merda, cara. Pra dar os parabéns. Parabéns. Olha, parabéns, amigo. Uma pergunta mudando um pouco. Vocês falaram de quem foi que idealizou esse aeroporto, me lembrei de Niemeyer e automaticamente me lembrei de pessoas velhas. Eu queria saber se vocês têm medo de pessoas muito velhas. Boa pergunta. Me lembrei de Niemeyer. Tem um conto do Sven King no livro Tripulação de Esqueletos que é sobre isso, cara. Sobre medo da vovó e do vovô. E temos um filme excelente do Shyamalan. É, sim, A Visita. Puta, muito legal. Então, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava no filme. Mas... Eu tinha um medo de uma imaginação, de uma figura imaginativa de uma velha, que era especificamente o medo de olhar para uma janela e ter a cabeça de uma velha do lado de fora da janela olhando para mim. Caceta, mas de onde é isso? Agora eu tenho também. Vamos lá. Eu não sei se foi algum filme, eu não sei, cara. Eu sei que eu lembro, deu nitidamente 10 anos de idade. Eu tinha uns 10 anos de idade quando eu tive essa primeiro vislumbre. Eu não tive uma visão, era só o medo, a imaginação de olhar para aquela janela e ter uma velha ali olhando pra dentro. E aí eu ficava com medo de chegar perto da janela, entendeu? De abrir as cortinas, de não sei o quê, porque eu falei assim, um dia eu vou fazer isso e a velha vai estar lá. Mas era um cagaço imenso que durou um tempo, cara. Depois eu larguei isso. Mas certamente eu devo ter visto algum filme de terror, alguma merda, cara, assim. Cara, mas ó, recentemente eu até liguei pro Afonso, depois de ter assistido, eu vi um documentário que é, se não me engano, ele tá no Netflix, mas eu acho que o nome é A Extraordinária História de Stan Romanek. Resumidamente, o documentário fala que é um dos casos de avistamento ou de abdução, ele aí. Abdução e contatos com ETs mais documentado da história da ufologia, tá? Esse cara, ele tem mais de 200 e tantos contatos registrados, gravados e fotografados. Uhum. Filmados, cara. Filmados. É. E tem umas cenas nesse documentário, Alexandre, que não te aconselho a assistir, que são exatamente isso. O cara ouve um barulho, aí ele corre, pega a câmera dele e fica posicionado, posiciona a câmera na direção de onde ele ouviu o barulho. E aí ele fica ali. Só tenho certeza que eu vi alguma coisa se mexer lá fora. Ouviu o barulho, não sei o quê. Mas daqui a pouco vem uma cabecinha na janela. Tipo, só dá aquele hello e desce. Porra! Não sei. É, qualquer coisa fazendo peekaboo, né? Tipo, ela botando a cabecinha. Mas ela é devagar. Ela vai devagar. Ela não vem pra te assustar. Ela vem devagarzinho, a cabecinha lá do ETzinho lá. Ela tipo... Aí é fica, foda. Tá encaradinha pra falar, tô aqui, hein, nego? Tô aqui. E depois vai descendo devagarzinho. Cara, o Diogo fez um paralelo com o ET aí. Uma vez eu falei, até lá no programa do Matando Robô Gigante com o Didi, sobre... É, eu assisti um filme quando era criança também, que eu sempre gostei de ufologia, a gente sabe aqui, já falei algumas vezes no Nerdcast. Tem um filme chamado Estranhos Visitantes. Inclusive é com aquele ator do Caçador de Veados, o... Prenda-me se for capaz. Como é que eu não... Não. Quê? É como o Bolsonaro se enxerga, né? Na cabeça dele. É um cuzão mesmo. Não, não. Como é que... Christopher Walken, pô. Parabéns, cara. Essa foi o Christopher Walken. Ele tem uma cena dessa porra desse filme. É a história de um cara também que foi abduzido diversas vezes, supostamente, né? E aí tem uma cena que o ET também faz assim, olha de ladinho assim, por trás de um armário. Mas ele foi abduzido mesmo, o ator? Não. Ele tá interpretando, cara. Direito, cara. Eu tô mega impressionado. Diogo, ninguém foi abduzido mesmo. Porque não existe evidência. É o Alexandre Otoni, não existe evidência. Nunca existe evidência. Então, supostamente... Por isso que eu falei supostamente toda hora aqui, seu seu saganista. Saganista! Você falou corretamente aqui, o Diogo perguntou se ele foi abduzido mesmo. Tá, é, não eu sabemos, Diogo. Uma vez que não temos prova nenhuma, ninguém foi abduzido mesmo. É, mesmo não. A gente precisa investigar. Exatamente. Esse cara, supostamente, sim, diz que tá correto. Tem essa cena que o ET bota a cabecinha assim, atrás do armário, cara. E é, puta que pariu, isso me marcou também de uma forma que não... E lembrem que eu ia pra porra do Pantanal com meu pai, onde não tem nada ao redor, Não tem fonte de luz, senão a lua. Puta que pariu, é o ambiente perfeito pra te abduzir. E aí eu tava só pensando naquela cabeça de ET, atrás do armário, ou atrás da porta, atrás da geladeira. É foda, maluco. É a mesma coisa. É você ter você imagina uma coisa dessas, escondidas, a espreita e tal. É a mesma coisa, a cabeça da velha, você teve a cabeça do ET, é isso aí. Mas é que a velha ainda existe, não é à toa que tem muito filme de terror que brinca com esse conceito, livro, como a gente falou, etc. Porque o velho, ele é obviamente associado com o nosso maior medo, que é a morte, né? Ele tá na porta. Eu não tenho medo. Tá chegando. Não tenho. Não, mas de você velho? É uma pessoa diferenciada. Não, de nada. Não tenho medo de morrer. Tá. At all. Aham. Você tá bem com você mesmo. Se eu morrer, como diz Ivan Drago, se morrer, morreu. Eu não tenho, ai meu Deus, não. Não, mas então, aquela hora que você achar que morreu, toda hora você morrer, o caralho, isso. Então, mas acordou, eu não tenho medo disso. É só uma coisa que acontece, eu acho que vou morrer. Ah, você acha que vai morrer, entendi. Mas não tenho medo que isso aconteça. Aham. Uhum. Entendi. Eu quis dizer não de forma geral. Não me soou verídico, geral. Mas tudo bem. Não tem, cara, tô te falando. Não me deixa soar verídico isso. Não, tô te falando, é verdade. Quando chegar a sua hora, você vai enfrentar com um sorriso. É isso? Eu já enfrentei um ônibus em alta velocidade. Isso é verdade. Levantei e falei, essa foi foda. É, cara. Mas é porque eu quis dizer então, isso assim. O que eu tô falando, nesse momento que o ônibus me atropelou, eu não fiquei com medo de morrer. Eu não falei, meu Deus, vou morrer, que medo. Sabe qual é? Mas aí depois... Também não. Antes, quando você vê ele... Uau! Eu vi o ônibus chegando, eu lembro de pensar assim, ih, caralho. Uh-huh. Só deu tempo de pensar, ih, caralho. E aí o ônibus... Aí eu levantei minha mão, o braço, o ônibus bateu, voei longe. E aí depois que eu vi onde eu tava, eu lembrei e falei assim, caralho, eu tô no meio da rua, eu tenho que sair do meio da rua. Mas eu não posso ser atropelado. Mas eu pensava que era assim, eu vou morrer, o cacete, sabe? Aham, aham. Entendi. Você tava sendo prático. Eu tenho uma coisa, que assim, eu sou realmente que nem o Mr. Wolf, eu quero solucionar as coisas. Então, eu tava pensando numa solução, eu fui atropelado, eu tenho que sair do meio da rua. É isso que eu tenho que fazer agora. Aham. Uh-huh. Entendi. Igual a música lá do... Caralho, hoje eu tô ruim de novo. Não é o Caetano Veloso, não, como é que aquele cara que morreu atrapalhando o trânsito, pô? Ah, é o Chico Buarque. Construção. Chico Buarque. O Azaghal falou, não quero virar música do Chico Buarque, porra. Morrer atrapalhando o trânsito? É, o nome da música é Construção. Essa música é sensacional. É muito boa. Pablo, qual é a música, Pablo? Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Essa música é muito foda. Eu acho, na verdade, que assim, a gente não vai ter medo da morte vindoura até a gente ficar velho, que ela não se torna uma possibilidade. Ninguém acha que vai... Assim, tirando as pessoas que têm realmente algum distúrbio, ou a hipocondria do Dave, ou a pessoa que fica esperando algum grande dente, né? Então, caralho, mas ninguém acha que vai morrer amanhã de manhã comendo seu ovo mexido. Ninguém acha. Uhum. Não acha. Realmente, a gente não acha. Mas olha só, uma coisa é você ter medo. Medo é uma reação física e emocional. Você, sei lá, você fica paralisado, você sua frio, você sua na mão, você, sei lá, se tremilica todo, você não consegue pedir um pão na padaria, sabe? É uma Isso te gera situações, certo? Isso é medo. Se você não sente essas coisas, se você não se sente impedido de fazer alguma coisa, se você consegue agir, você não está amedrontado, no sentido de medo que a gente está falando, não é medo. Por exemplo, eu acho uma merda a pessoa, no final da vida, ter uma doença degenerativa, como Alzheimer, como qualquer uma dessas doenças que faça a pessoa esquecer o que ela era. Uhum. Eu acho isso uma merda. Eu tenho medo disso? Eu não tenho medo disso. Como é que eu vou ter medo disso? Eu só não quero que isso aconteça, mas não é um medo. Entendeu? Não tenho medo. Entendo. O medo normalmente está associado a uma falta de reação. Exatamente. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu tinha dois medos. Eu tinha medo de voar de avião. Tinha medo. Ficava com cagaço, sentia angústia, sabe? Ansiedade. Antes de voar, foda. Sim, sim. Boa parte disso, porque eu vi aquele filme dos caras que caem nos Andes um dia antes de viajar de avião. Foi ótimo. Eu sempre agradeço ao SBT por trabalhar meus medos. E aí eu fui viajar com meus pais, e aí eu comi pizza, porque não tinha mais comida em casa, porque a gente ia ficar um tempão fora na família do meu pai na Espanha, e aí eu passei mal o voo inteiro, foi uma merda, e aí eu cheguei na Espanha, tomei uma Coca-Cola e ficou tudo bem, e é por isso que eu gosto tanto de Coca-Cola. Mas, eu tinha medo. Eu tinha medo mesmo, assim. Quando eu era mais velho, eu ia viajar. Eu sempre... Pra mim, o momento da viagem... A viagem em si, o percurso, não era tão ruim. Era ruim. Era ruim, mas não era tão ruim quanto o antes. É, antes. Quanto a proximidade do voo. A antecipação. Né? Exato. Toda aquela parada de... Até o momento de embarcar e decolagem era terrível. Era terrível. Não me impedia de voar. Tem pessoas que impedem, que não conseguem, que tem mais dificuldade. Uh-huh. Mas eu sofria, de fato, por isso acontecer. E hoje em dia, eu tenho zero medo de avião. O avião pode sacudir, balançar, virar de cabeça pra baixo. Eu tô pouco me fudendo. Vou viajar daqui a pouco. Tô aqui nem mala. Eu tenho mais medo de não conseguir fazer minha mala do que de entrar no avião. É, que você acostumou. Então, zero medo, entendeu? Uh-huh. Mas era uma parada que me afetava e que era um medo. Hoje em dia não é mais. E outro medo que eu tinha quando era criança era de... Eu não conseguia entender a nossa existência. Oh, caraca, isso foi profundo. Oh, caralho. Eu entrei numa paranoia quando eu era pequeno que nós éramos a imaginação de alguém. Todas as pessoas. Faz sentido. Que nós não existíamos de verdade, mas que nós estávamos dentro de uma história de alguém, ou dentro de um livro, ou que nós poderíamos ser uma página de uma história em quadrinhos, e que nós não existimos de verdade, a não ser naquela imaginação. Uhum. E isso me dava uma puta angústia. Mas hoje eu simplesmente acho ok. Porque eu aprendi assim, com a Guerra Fria eu aprendi assim. É a mesma coisa do avião. Eu não piloto o avião. Se o avião cair, eu não posso fazer nada. Então eu não me preocupo mais com isso. Posso me desesperar. É o máximo que eu posso fazer. Eu não posso fazer nada. Se eu estou dentro do avião, aquele avião estiver caindo, o que eu vou fazer? Você pode rezar, pô. Não, mas pra impedir. Né? Se eu rezar, não adianta nada. Se não tiver um padre no avião, eu não posso me arrepender. E a mesma coisa, e aí a Guerra Fria me ensinou isso. A Guerra Fria, todo mundo, ai meu Deus, é a Guerra Fria. Cortina de ferro, as bombas estão caindo no nosso quintal. Aí aparecia aqueles cidadãos americanos morando no interior de Dallas, vendo os silos abrindo, né? E as bombas vindo. Tá voltando isso. E eu olhava e falava assim, eu não posso fazer nada, não tenho nada, nada que eu... na minha existência possa fazer pra impedir que isso aconteça. Então eu não vou me preocupar com isso. Uhum. Isso realmente é uma política. Sim. Que funciona muito bem pra mim. Eu realmente não me preocupo com quase nada. Eu nem sei porque eu tava falando isso tudo, mas esses são os meus medos. Eu não tenho medo da morte. A morte, ela é uma preocupação, na verdade. Porque olha só, eu fico imaginando assim, se eu morrer... Preocupação. É, sabe por quê? Olha só, eu sou uma pessoa muito prática. Minha preocupação é a seguinte, eu morro. Existe todo um problema logístico que acontece com a minha morte. Por exemplo, primeiro, me mover é um problemaço, entendeu? Quando eu morava sozinho, eu ficava imaginando, se eu morrer, quanto tempo até alguém entrar? Se a porta é trancada, é uma dificuldade. Certo. É? Eu morro. Fedendo ali. Durmo nu? Não, porque se eu morrer sozinho, vou estar pelado, vai ser mais um problema pra quem tiver que resgatar meu corpo. Na verdade, a morte seria um problema sim, toda a burocracia e logística que ela envolve. Justo, não quer dar trabalho pros outros, vide você saindo da rua. É, exatamente isso. Você não quer atrapalhar, desculpa eu ter morrido aí, gente, pode seguir. Mas isso é um medo realmente interessante. Eu lembro que quando eu tava em Porto Seguro, eu resolvi surfar de caiaque. E no meio dessa brincadeira, ela deu errada e eu fui catapultado em direção à areia. E a praia estava tomada de turistas, obviamente. E eu fui catapultado. Eu sei que se fosse falar que tá tomada de areia, está tomada de águas vivas. Aí eu caí em cima das águas vivas. Falei, caralho, deu tudo errado. Que dia. Cara, eu sei que assim, eu caí numa espessura de água de 10 centímetros, vamos supor. E pra não cair de cabeça, eu consegui, tipo, e realmente me machucar seriamente, poder ficar paraplégico e tal, eu consegui fazer um dodge de cabeça. Eu dei desviadinha com a cabeça enquanto tava sendo catapultado, e meu ombro foi o primeiro que entrou em contato. Nossa. Mas quando meu ombro bateu na areia, cara, o meu corpo se anestesiou e o meu braço morreu, o meu braço esquerdo, ele perdi o contato com ele. Sério? Eu só perdi automaticamente, eu não conseguia mais mexer o braço esquerdo. A única coisa que me vinha à cabeça não era dor, não era eu não estou sentindo meu braço, não era eu quase morri. A única informação era, você vai se levantar com dignidade. Só isso, cara, levante-se com dignidade e volte pra sua cadeira. Cara, e foi só essa preocupação. Então, tipo, eu entendo essa preocupação do Dave muito bem, porque no fim das contas eu tinha descolado a clavícula. Nossa. Cara, mas olha só que legal. Não você ter descolado a clavícula, mas você tocou num medo que é muito comum à nossa classe aqui que estamos representando, a classe nerd. O medo de passar vergonha em público. Muito, muito pertinente. Pois é. A gente tinha esse cagaço de cair, de alguém olhar e perceber que a gente estava fazendo alguma coisa que será considerada ridícula. Sabe qual é um dos maiores medos do mundo? É o de falar em público. Engraçado isso, né? É. Pois é, cara. É o maior medo do mundo. O maior medo do mundo. É? Falar em público. É antes da morte, de qualquer outra coisa. Pois porra, é, cara. No começo, a gente tinha um certo cagaço de falar em público. Uhum, claro, somos nerds. Exato. E aí, caralho, vamos falar agora, dá um nervoso e tal. Hoje em dia, tem gente que fala, nossa, eu sinto esse nervosinho. Faço isso há 20 anos, não tem? Sempre esses papos de palestrante. Eu gosto de sentir essa adrenalina. Papo de Lady Gaga. Cara, e tal, pra mim é que nem eu vou comer salgado, eu vou ali no palco. Pra mim é a mesma merda, certo? Mas sabe, não que seja ruim, não que seja desprezível, ah, foda-se, não importa mais. É que realmente não é mais um problema, sabe qual é? É porque talvez seja porque você não sinta que você tem que se provar. É, não. Exato. Entendeu? Aí vem a confiança, entendeu? Mas olha só, eu tinha muito medo de falar com as pessoas, desde moleque, sabe? Eu não sei explicar, acho que é irracional. Tipo, minha mãe falava assim, você quer o sorvete? Vai lá pedir pra ele. Aí eu... Não! Tipo, pois vai... é, né, cara? E eu achava que em algum momento ia dar uma merda inacreditável. Você tem medo de ser educado, é isso? Eu não sei, cara. Eu acho que era um receio, talvez eu carregue um pouco disso até hoje, de incomodar as pessoas. Eu não quero incomodar as pessoas, entendeu? Eu também tenho um pouco disso, cara. É um medo muito também. Deixar a pessoa desconfortável. Eu tenho essa parada. Eu fico. Às vezes eu prefiro. Ah, tipo assim, sei lá, a força me devendo R$800. Essa é a verdade, tá? Caraca! Aqui é tudo brincadeira, então vale. Você sabe que isso é uma cobrança vexatória, só pra deixar claro. Aí, então sobe pra 1.000 aí logo, pô. Bota 1.000, pelo menos, que eu aproveito e redonda, né? Bota esses juros e pago semana que vem. Eu fico preocupado, às vezes, de cobrar a pessoa e o cara se sentir ofendido por eu estar dizendo que ele não tá me pagando. Uhum. Apesar dele não estar me pagando, sabe? É uma inversão, né, de jogo. Mas isso vem muito da insegurança, da gente sendo criança, né? Nerd ainda, realmente, você não é seguro daquilo que você representa, né? Daquilo que você é capaz, você se sente incapaz, e aí quando você vai falar em público ou passar na frente das pessoas, e as pessoas vão olhar pra mim e elas vão ver a farsa que eu sou. É muito louco, cara. Estamos chegando na minha área, também tem essa parada aí, cara. Eu acho que a qualquer momento alguém vai descobrir que eu sou uma fraude completa. Mas vem, isso vem de criança, cara, né? Isso vem da gente achar que a gente não é. Essa porra tá parecendo minha psicóloga, maluco. Mas é foda, cara. Eu já contei isso antes. Eu cheguei de manhã na escola, 7:30 da manhã, tirando o material da mochila e fui falar de Ninja Gaiden com um amigo meu. Aí, caraca, o cara passou do tal fase do Ninja Gaiden, ou zerou, não lembro mais. E a gente empolgado falando, e aí um moleque chegou e falou assim: porra, meu irmão! O moleque que era o federado de futebol da sala, né? Federado. Tá falando de videogame? Essa hora da manhã? Tipo, talvez ele tenha razão, realmente é muito cedo pra estar falando de videogame. Pois é, cara. Entendeu? Aí é isso, tipo assim, porra, tava incomodando o cara, né? Tipo assim, óbvio que, né, o cara que tava sendo babaca, mas. É por isso que a gente não grava Nerd Player de manhã? É só de noite, é de tarde, de noite. Aí vem esse negócio de, tipo assim, sabe, eu não quero incomodar a pessoa, eu não quero, sabe, esse tipo de coisa, entendeu? Porque ali eu achei que eu estava sendo incômodo pro cara, eu falei, acho que tem razão de ele estar incomodado e tal. Ah, mas tinha também um pedaço que, assim, ele te envergonhou, não é só porque, tô incomodando o cara, aí, quer dizer, tô aqui questionando. Existia também, principalmente nessa época aqui que a gente cresceu no colégio e tal, você gostar desse tipo de coisa era algo de pessoa menor, né, de alguém que não tinha amigo, saiu de casa, né? Aí nessa situação aí, o cara era todo seguro de si, o federado lá, e o nerd normalmente é muito inseguro. Exato. Né? Então... ele te expôs como alguém que não faz parte da selva social, tipo, olhem para ele! Exato. Cara, eu acredito que a segurança dele era baseada na sua insegurança. Mais inseguro você fosse, mais seguro ele fosse, ele era. Talvez isso fosse um pilar a mais na segurança dele, entendeu? Mas aí isso fica com você de alguma forma, entendeu? E aí vai indo. É complexo. Citou o filme do Shyamalan, da Visita. Tem um outro filme do Shyamalan que, pessoalmente, eu não achei tão legal, mas tem uma frase muito bacana que é o After Earth, com o Will Smith e o filho dele, que ele fala, né, que o medo não é real, que o único lugar que o medo existe é nos nossos pensamentos do futuro. Ele é um produto da nossa imaginação, que faz a gente temer coisas que não estão no presente e que talvez nem cheguem a existir. E que, né, a gente não pode confundir o perigo com o medo. O medo é uma escolha, segundo lá toda a metáfora dele. Mas não deixa de ser realmente essa reação fisiológica, né, a uma ansiedade, a uma possibilidade que a evolução levou a gente a ficar dessa maneira, meu irmão. O tigre dente sabe apareceu ali e você, e aí? Se você fosse 100% racional, né, durante a nossa evolução, você muito provavelmente ia morrer, porque você não tinha aquela injeção de Sim. coisas no seu organismo. Meu irmão, ou você corre ou tu enfia essa porra dessa lança na cabeça dessa porra desse bicho. Então é engraçado que a gente ainda tem que lidar com, né, um resultado evolutivo que a gente, enfim, não precisa mais da maneira como ele tá no nosso corpo, né? Com muita coisa. Não, pelo contrário, cara, claro que precisa. Assim, claro que precisa, mas a gente vem adaptando. Psicopatas. Psicopatas são os novos dentes de sabre. Então aí, cara. Tem predador. Exato. E é uma parada que me deixa tão maluco. Cara, qualquer um pode ser. Então, mas aí, isso é uma parada que esse perigo atual, o novo dente de sabre atual, é verdade. Nós estamos vivendo num mundo em que cada vez existem mais ameaças ao indivíduo. Psicopatas, no caso do Diogo, você tem nazistas marchando na rua, que uma loucura aí. Inacreditável em 2017 isso estar acontecendo. Você tem uma violência extrema acontecendo em todos os cantos do planeta, não só nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os lugares. Talvez não na Finlândia, não sei como está lá. Você tem duas opções aí. Você pode se amedrontar e ficar com medo que isso vá te atingir e viver se trancando e tentando fugir disso. É uma opção, a maioria das pessoas fazem. Ou você pode se tornar uma máquina de combate pra estar preparado pra quando isso acontecer. Porque vai acontecer. Nós estamos caminhando. E eu estou decidido a me tornar uma máquina de combate. Olha, ele tá empolgado. O Azaghal tá empolgado que ele tá todo amigão do Bounty Hunter, do Unix Kill Set. E aí o cara virou meu chapa de Instagram. Comenta todas as minhas fotos, dá like, bota a hashtag NerdPower. E aí já tá, a gente tá combinando. E ele falou, vamos aí fazer um Bounty Hunter quando você estiver nos Estados Unidos, vamos marcar. Caralho. Tu vai sair com ele pra aprender como se prender pessoas? Caraca! Ele tá amigão do cara. Eu falei, eu já recrutei o senhor Caio ou o Môndega? Ah, cara, todo mundo que quiser ser Bounty Hunter vai ser. Cara, e a gente já tem até o nome, que é Chimira e Peixola Recovery. Peixola. Ele quer virar Bounty Hunter sozinho. Esse é o plano dele. Vou seguir aqui, ó. Já até abriu, cara. Unix Kill Set. Isso é do Liam Neeson, é isso? É, deve ser, né? Deve, com certeza é. Ele é casado, ele vai caçar recompensas com a esposa. A esposa também é Bounty Hunter. Mick and Mallory Knox Feelings. Eu lembro de uma série norte-americana, não sei se o Alexandre viu, que era sobre Bounty Hunters, né? Fui mostrar. Acho que é Mad Dog, né? Ou Crazy Dog, é. O cara louro, o portão. Nós vivemos tempos sombrios. Hoje em dia, nós vivemos tempos realmente sombrios. Isso não é piada, isso é sério. Eu acho que as pessoas têm que estar preparadas para tempos sombrios. Eu acho que a pessoa tem que malhar, tem que estar fisicamente apta a pelo menos correr. É Zumbiland, cara. Eu também acho. Não é Zumbiland, cara. Mas eu sempre falei isso. Eu acho que no mínimo a pessoa fala, eu e Rex lá, ficamos postando vídeo, incentivando a galera pra academia, não sei o que. Ah, pô, mas eu não quero ficar igual o Schwarzenegger. Eu falo, não, olha só, por exemplo, o Rex fica que nem o Schwarzenegger, porque ele gosta e tal. Eu já não. Então acho o mínimo de que você faça exercício físico, eu acho, é você ser capaz de saltar um muro mais alto do que você. Acho que é o mínimo skill set pra você poder. A partir daí você pode fazer várias sobreviver. É, e bom, fazer um pouco de defesa pessoal, eu acho importante. Defesa pessoal, e não é tipo, eu não quero desmerecer nenhuma luta, toda ela tem seu valor. Mas eu acho que pra uma situação que nós estamos vivendo, não adianta você fazer jiu-jitsu. Ô, vá pro cacete. Porque você vai agarrar um cara, cair no chão, você morreu. É isso que aconteceu. Mas não, eu tô me sacrificando pra alguém. Não, se você quiser, então, por isso que eu não tô falando que não, eu acho, não tô desmerecendo, o jiu-jitsu é uma excelente luta, não tô dizendo que não é. Sim, mas pra esse tipo de coisa, mas acho que você tem que fazer uma luta em que você possa bate e corre. É isso. Porque você não vai ficar Rambo, saco é? Até o Rambo vai embora. O Rambo não fica. O Rambo mata, pega o helicóptero e vai embora. É isso que ele faz. Vou defender o jiu-jitsu, tá? O jiu-jitsu, vamos lá. Jiu-jitsu é arte suave. Qual o propósito dele? É você usar a força do adversário contra ele mesmo. Eu entendo disso tudo, cara, mas... Então, você é capaz de pegar um cara 3 vezes do tamanho e arrebentar ele? Então, mas eu tô falando, você tem que fazer uma parada tipo Krav Maga, que você não precisa pegar isso o cara. Isso que eu falar, Você enterra o nariz do cara no cérebro dele e você resolveu o problema, entendeu? Você bateu, foi embora, você nem vê o cara cair, é isso que eu tô falando. Mas assim, cada um faz a luta que quer. Se fizer uma luta, já tá bom. É melhor que não fazer luta nenhuma. Sim, mas eu acho, realmente, pelo que o mundo está virando, amigo, é bom você tá... Porque assim, eu não estou dizendo que isso vai evitar que algo ruim aconteça. Se você está apto e você está atento, você tem mais chance de se livrar. Sim, mas como eu vou dizer... Chance, né? Vai ter forças para lutar. Isso, Diogo. Agora, você pode também não fazer nada disso, você é só simplesmente um torcedor de futebol bêbado e conseguir enfrentar dois terroristas armados. como aconteceu. Vocês viram esse cara? Esse cara foi foda. Vocês viram? O cara... Não. Aquele ataque terrorista daqueles caras que esfaquearam as pessoas na rua. Teve um maluco de um time lá, eu não sei qual o time, de futebol da Inglaterra, que o cara parou e falou assim, eu sou do time tal. Tipo, eu sou Corinthians, mano, sabe qual é? É, tipo, foi isso. E partiu pra cima dos terroristas. Falou, não vou correr porra nenhuma. E os caras esfaqueando ele e ele dando soco nos caras. E aí a galera, uma galera conseguiu fugir enquanto ele tava... Os caras estavam perdendo tempo com ele. E ele não morreu. Não morreu, é. Caramba! Cara, e dizem também, quando você tá bêbado, tem uma amiga nossa, que inclusive estudou no mesmo colégio que eu e o Afonso estudamos. Fala o nomezinho, né, pra bonito. Daniele, beijo. E ela estávamos numa festa, ela estava altamente bêbada, e ela caiu do play. O play era no andar em cima da portaria. Ela estava sentada na marquise, assim, na beirada. Caraca. Ela caiu do play. Ela caiu do play. Ela no chão. Passou o play. Ela, peraí, assim, ela, quantos andares? Um andar? Um andar. Ela caiu um andar. Ela caiu um andar. No chão, cara. E ela caiu, levantou rindo e voltou pra festa. Caraca! Ela caiu num canteiro, alguma coisa assim? Ela caiu no chão, cara. Perto de pedras portuguesas em Vila Isabel. O álcool, o álcool amorteceu. O álcool, ele é a causa e a solução de todos os problemas. Então. Mas tem explicação física, lógico. Tem explicação física. Ela, pelo álcool, estava com o corpo totalmente mole, né? Então, a onda de choque não se propagou de uma maneira tão rapidora como deveria ser. Talvez, né? Talvez, cara. Não sei. Não sei. Não sabe, sei. Uma coisa que a defesa pessoal não resolve? Tubarão. O medo que eu tinha quando era criança. Eu vou te dizer que depois de um tempo eu adquiri um certo medo do mar. Porra, o mar é foda. E quando eu era criança eu me amarrava, ia pra praia também e tal. Mas depois de um tempo eu falei, cara, quando você vai no mar, você vai na casa do tubarão. Você entra na casa dele. Sem convite. Sem convite. Essa é a casa dele. O mar é do tubarão. Ele é o dono. Se ele vê você e ele não tiver afim que você esteja lá, ele vai te mostrar isso. Caraca, mas ter medo de tubarão é que nem ter medo de voar de avião. Não, mas... É contra qualquer estatística. Não, eu sei que tem mares e mares. Não. Se você pular na água ali nas Bahamas, lá tem muito mais concentração de tubarão. Vai em Recife. No Recife, você não tem medo, você vai ter. Recife tem placa lá pra você não entrar no mar, porque lá tem bastante tubarão. Todo mundo que mora lá em Recife, meu irmão, eles têm essa pilha errada aí de ficar amedrontando em geral. Todo mundo que eu falei em Recife, a primeira coisa que nego fala é: tu já pulou na água, mano? Eu falei, não, avó, tem que tomar cuidado com o tubarão aí, ó. Tubarão aqui é o bicho. Tem placa, o pessoal que tá ouvindo aí sabe. Não, tem placa. Parada... Ué, cara, eu fui uma vez no lançamento de um livro meu, no dia seguinte que eu fui embora, saiu na notícia, morreu uma menina lá, que o pai deixou ela passada da área correta e perdeu a perna. É porque o que tem muito é assim, é difícil, a estatística baixa das pessoas que morrem por ataque de tubarão. E realmente é baixo. Mas nem, não é porque você não morreu que você ficou fudido. Você perna, ficou sem dedo, pé, ficou... É mó merda mesmo. Não, mas olha só, vamos ser bem honestos. Vamos pegar aquele filme O Abismo, né? O Segredo do Abismo, sei lá. Cara, o mar, na verdade, o que me dá mais medo não é o tubarão ou os animais que a gente conhece. É quando a gente tá em alto mar e você olha lá pra baixo, você mergulha e você não vê nada. Você vê o abismo. É. E você olha pro abismo, o abismo olha pra você. E nessa hora, você imagina todas as possibilidades, desde Cthulhu até qualquer outro animal pré-histórico, estar ali embaixo, te olhando, cara. Num abismo, né? Flutuando sobre um abismo. Isso, essa noção dá um pouco de cagaço também. E eu vou te dizer, a minha esposa, a Agatha, tem mais cagaço ainda, sabe de quê? De estruturas gigantes submersas. Ah, Lula é foda. Não, estruturas. Tipo um navio naufragado, sabe? Tem um nome pra essa fobia aí. Tem uma, isso tem um nome. Tem um nome. Eu descobri que não é tão incomum assim. E, tipo assim, quando ela vê uma imagem, sei lá, Discovery Channel, os mergulhadores, aí eles vão entrando dentro do, sabe, daquele, vê aquela hélice, ela tem... particular medo das hélices dos navios afundados, sabe? Aí você vê aquela hélice gigantesca de d'água, cheia de crustáceos, cheia de... Cara, eu não consigo entender o medo das pessoas, realmente. Cheio de corais e volta e tal. Ela sente um arrepio, ela não consegue nem olhar. É muito interessante isso, cara. O Beto, ele tinha, né? E agora já tá meio que se recuperando. Um medinho dessas crostinhas, assim, né? Como é que é, Afonso, o nome é? Tripofobia, eu acho. Mas aí não é bem medo, não. Aí é tipo um... Que crostinha. É um outro... Saca a baleia quando... Sabe o barco quando ele fica muito tempo dentro d'água? Ah, aí fica e aí forma umas crostinhas. É, ele tem medo desse padrãozinho. meio dessa situação. Uhum. Você sabe que esse é o princípio de todo vilão do Batman, né? O quê? É algum tipo de fobia específica, ele viu, ou vira o homem antipadrão, sei lá. De repente o Beto vai virar o homem antipadrão. Não sei. Mas, é, cara, medo de mar é foda. Bota, eu adoro o mar. Você botar, sei lá, top 10 criaturas mais estranhas do mar. Meu irmão, lenha para pesadelos inacreditável. Isso são os que a gente, se você for ver estatística, for estudar realmente a questão das forças, da profundidade, do quanto que a gente desconhece do mar, meu irmão, pode ter umas coisas ali, porque o tempo todo a gente tá descobrindo. O tempo todo a gente descobre espécies novas. A lula gigante era considerada mito há alguns anos atrás, cara. Pois é, cara, recentemente, agora eu fui pra Florianópolis, cara, eu fui visitar o projeto Tamar. Meu irmão, tu é tartaruga lá, na boa. Tinha que estar no Jurassic Park, aquela porra, cara. O bicho é um dinossauro, cara, não tô de sacanagem, não. Eu não, assim, já tinha visto tartaruga de perto, mas naquela escala, naquela proporção, naqueles formatos dinossáuricos, sei lá, é engraçador, cara. Aí você para pra pensar e fala assim, meu irmão, pra que eu vou inventar um ser em Marte, que é um cara com tentáculos? É só tu olhar pros insetos e pros bichos daqui, cara. Exatamente. Tem umas águas vivas, cara, que são, assim, maravilhosas. Nossa. Mas você olha, você fala, cara, parece um negócio do H.G. Wells. Não, e essas águas vivas são extremamente mortais, né? Você sabe, né? Extremamente. O Japão tá tomado dessa merda. E eles tentaram matar e foi pior, se multiplicaram mais. Foi uma merda, cara. Cara, é tipo aquela gosma do D&D, que você corta ela se multiplica. É nesse naipe mesmo. E são umas águas-vivas gigantes, que existem dos mais variados tamanhos e formatos, e luzes e cores, né? Mas tem umas gigantonas que o nego tentou matar no Japão e foi pior. Porra, ninguém inventou algum bagulho pra fazer uma bateria elétrica de água-viva, sei lá. Por que, tipo, eu tô meio assim no sol dessas porra, junto 1 milhão dessas porra num pote, pronto, temos uma bateria de um carro. Puta merda. Pode ser. Vamos mudar o contrato social da emergência aí, já falei, a dica. Por muitos anos, eu tive pavor de visitar a casa de uma tia querida. Não por causa dela, ou por causa de nenhuma pessoa, nenhum primo, meu prima, mas porque ela tinha uma carranca. Eu era criancinha. Ah, ela tinha as carrancas. Ei, putz, eu também convi com carrancas crescendo. A carranca é uma parada que ela exerce a função dela. Porque ela amedronta, cara. É. Não é uma parada que você simpatiza. Pois é. Será que tem alguém aí que tá ouvindo o podcast e não sabe o que é uma carranca? Didi, explica aí o que é uma carranca. Carranca é um totem, em geral de madeira, que tem uma careta, né? É uma carranca, porra. É uma careta. Cara feia, expressiva, assim, com dentes grandes. Isso. Boca com os dentes arreganhados, olhos. A gente uma vez ganhou uma carranca de um fã. A gente trouxe aqui pra enorme. Despachamos, cacete. Mas chegou aqui, ela tava tomada de cupim, aquela merda. Puta. Ela afastava tudo, menos os cupins. Aí você tem que jogar fora, não teve jeito. Nem sei se é pecado jogar fora a carranca, não sei qual esquema, mas foi mal, cara. Mas a gente gostou, cara, a gente botou aqui pra proteger. A carranca, ela deve ser um pecado. Não, a carranca não. É pra proteger, é tipo pó de tijolo. Da religião que considera os pecados, cara. Não, a carranca, ela é feia justamente pra assustar os espíritos ruins. Isso aí. Caralho, é sério. O cara, no mínimo, feio daquele meio de caminho onde o Alexandre ficava, sabe qual é? Da viagem. Qual é o nome daquele lugar lá? Um Brown? Era outro nome. Ah, na novela deviam ter dado um nome romântico. Mausoléu, não. Bem. Ai, caralho, onde o cara fica comendo merda? É no... É, Umbral. Umbral? É, tinha um outro. Eu também tô com essa parada do David. Primeiro, outro nome. É Azeroth, não. Azeroth? Azeroth? Porra. O Alexandre da viagem morreu e foi pra Azeroth. O personagem level 1. Mas Azeroth, quando você tá muito em Azeroth, é tipo uma... Não é vida, né? É um meio do caminho. Você não tá nem vivendo, nem... Quem joga muito Warcraft, o homem tá sem vida. Todo mundo já teve esse momento. Azeroth. Você tava falando alguma coisa? Nossa senhora. Mas tudo bem. Mas tudo bem. But that's okay. A gente foi pra viagem, eu fiquei pensando na música e fui embora. Ah, coração. Essa não. Né? Pablo, qual é a música, Pablo? A escuridão me deu um olhar, me iluminava. Você sabia que eu fui convidado pra fazer figuração nessa novela? É verdade. Eu e meus amigos no colégio, a gente, nós fomos convidados pra ficar no Vale dos Suicidas. É o Vale dos Suicidas, porra. Que é o que eu tô falando lá. É onde é que Vale dos Suicidas. Porque nós éramos rock and roll, sabe qual é? Galera rock and roll. Galera do mal aí, ele ó. Era grunge, segundo o senhor M. Ah, eu o era grunge. Tu não aceitou? Você ficou lá na não, lama? Não, aceitei. Jamais. Eu sou anti-globo. Eles pagavam muito mal. Paga, né? Ainda tem que mas se fosse um filme do Didi, dos Trapalhões, tu ia, né? Dependendo do filme, sim. Pra mergulhar na Serra Pelada lá na lama, tu ia, não ia? Eu já participei de gravação do programa Thunderbird. Ah, é? Caramba! Só que a gente tocou o zaralho, foi o coitado da Globo, cara, nesse dia. Assim, coitado da Globo, porra nenhuma, eles são os filhos da puta. A parada é, são, cara, são sim. Quem? A Globo. Por quê? Olha só, os caras convidaram a galera pra ir no... Eu nem sei como é que eu fui, não sei, eu nem sei se a gente foi convidado de verdade. Eu sei que uma galera do meu colégio, eu acabei junto, é isso. Eu não sei o que aconteceu, e aí era pra passar o dia inteiro lá no negócio da gravação do programa. Aí a gente se enfiou lá dentro, e a gente, o cenário do programa era assim, tinha um auditório pra onde o Thunderbird falava, era um programa de música, né? E tinha uma parte de trás, onde tinha público também, que ficava atrás do Thunderbird, que é a cenário. Então tinha uma galera no mezanino, no chão, e ficava por trás do Thunderbird, animando, dançando as músicas, cantando, sei lá o que. A gente ficou no mezanino, na parte atrás do Thunderbird. Certo. Só que é tudo uma merda, cara. É tudo uma merda, assim, porque você espera pra caralho, é isso que TV e cinema e teatro é esperar. Então você chega lá, eles dão um lanche safadíssimo, de pão com queijo. Mirafel, né? Não te pagam nada, te dão um lanche, que é tipo, um privilégio você participar da plateia do programa Thunderbird. Mirabel. Que preso no Mirabel, foi mal. É, Dom Mirabel também, Dom Mirabel. E um biscoito, um pão com queijo safadíssimo. E aí isso já me incomodou pra caralho. Aí você fica horas esperando os caras passarem som, aí tinha Lulu Santos passando som, sei lá o que lá, antes da gravação. E aí, existia um mundo paralelo dos figurantes profissionais. Sabe? Tinha uns caras ali que eles eram figuração essa galera constante na parada. Sério? Tinha um lourinho que não tinha dente, ele tinha uns dentes pequenininhos assim, parecia um banguelinha, e a mãe dele era tipo a empresária de figurante, cara. O cara, isso é muito surreal. Então, é e aí ele, triste. É, horrível. E a mãe dele combinando lá com o diretor ou contra-regra, sei lá com que diabo, pro filho dela ficar na esquerda do Thunderbird pra aparecer, sabe? Tudo muito patético. Aí beleza, aí a gente entrou no cenário, depois de horas esperando, aí ficamos lá. Aí começa o cantor, eu não sei o que cantou no dia, e a gente tinha que animar lá em cima, sabe? Tipo, o cara tá cantando a música, a gente ia ficar com os bracinhos, sabe? E toda vez que a câmera passava onde nós estávamos, era como se as pessoas estivessem mortas. Não tinha movimento nenhum. A gente tava apoiado no mezanino, olhando pra baixo. Aí, assim. Deixa eu pedir um Nerd Power aqui. Eu queria que, por favor, quem tiver com tempo vago aí, procura no YouTube, nesses locais, TV pra sempre, TV 100, acha esse programa. Seria irado. Mas esse programa ele não era ao vivo, ele era gravado, né? Sim, mas então, provavelmente, na edição, eles cortaram muita parte, porque tinha um amigo meu que pegou uma menina lá em cima, então os caras estavam se agarrando no segundo andar da parada. Nossa. Depois teve no intervalo, a galera foi um tempo, a gente tava, foi um tempão, porque assim, você fica dentro do estúdio, aí os caras gravam a galera batendo palmas. Então, a galera, agora todo mundo batendo palmas. Sim. É, aí passa a câmera, filma todo mundo pra depois fazer insert, né? Sim, sim. Agora todo mundo assim, aí fica lá os idiotas, aí eles filmam, sabe? Aí, nesse meio tempo que a gente tava fazendo as gravações, a gente tava com sede, queria sair, não podia sair. Aí a gente ficou falando, Thunderbird, joga água aí pra gente, Thunderbird, não sei o que lá. Joga água. Coitado. Ele pegou, tinha uns copos, porque ele tinha um cooler, né? E tinha uns copos d'água e a gente tava em cima da mesa de som. Aí ele jogou a água pra cima. É. Só que nós éramos os filhos da puta. É isso que nós éramos. Então a gente viu a água subir, a gente olhou, ela chegou assim na altura dos nossos olhos, ela parou um segundo no ar e ela desceu que nem um foguete em cima da mesa de som. Eu sei que aí a gente cansou de ficar lá em cima, a gente desceu, e aí os caras não queriam deixar a gente ir embora, porque ia ficar um buraco gigante no cenário. Ai, meu Deus. E aí um amigo meu puxou do nada, ninguém esperava por essa. Amigo, isso aqui é cárcere privado. Se você não me deixar sair agora, eu vou conversar com o advogado do meu pai. E aí os caras não tiveram o que fazer. Abriu a porta e a gente saiu lá, se achando o cúmulo da rebeldia. Ter anarquizado um dia da gravação do Thunderbird. Caralho, que... Caramba, terror. Alguém tem muito medo de adolescente, cara. Velho, normalmente velho. Caralho. Falando em colégio, eu lembrei que a gente já contou aqui que nós estudamos com um anão malvado, né? Que, enfim, deixou muitas marcas em nós e nos nossos amigos. E eu lembrei que a minha avó, ela me... Além de ser uma avó, uma velhinha, que também me dava um pouquinho de medo, eu passei muito tempo com ela, né? É, eu fui criado, basicamente, pela minha mãe, lá, eu, meus irmãos e a minha vovó, a vovó Eneida. Beijo pra ela aí, que ouve o Nerdcast. E ela tinha medo, cara, de anão. Mas era anão, é um anão específico. A minha avó, ela sonhava, diz ela, né? Que ela sonhava que ela acordava de madrugada pra ir no banheiro e quando ela saía, assim, na casa, ela tinha um corredor muito comprido que ligava o quarto dela à sala, né? No meio tinha o banheiro e o quarto de visitas. E ela sonhava que quando ela saía pra ir no banheiro, lá no final do corredor, ou seja, na sala, aparecia um anão. E esse anão ficava parado no meio do corredor, assim, na porta do corredor, olhando pra ela. E aí, conforme ela ficava olhando pro anão, o anão, ele ia crescendo. Que isso? E ele ia crescendo e ficando mais alto e ele ficando maior e ele ia ocupando o corredor e ia, tipo... E chegando perto dela, é, e ela acordava. E ela me contou isso. Mas era um sonho, eu pensei que fosse verdade. Foda-se. E aí, cara, ela me contou isso, eu era criança, Afonsinho ali, passando o fim de semana com a vovó. E eu ficava apavorado. Trolando você, né? Tipo, por que ela te contou isso quando você era criança, cara? Porque ela queria que eu fosse, crescesse um menino resistente, vida. Ah, claro. Deu certo, parece. Aí, caralho, eu tinha um medo, cara, pra caralho, assim, de corredor, que esse anão ia aparecer e ele ia crescer. Olha aí, de novo a parada do, da pessoa que fica te olhando. A pessoa que fica olhando, é, no, exatamente. É porque quando tem alguém te observando, você não sabe o que, que a pessoa pretende. Exato. Exatamente. Isso traz um medo interessante também, que é o medo das estátuas de Cristo. Não sei se vocês têm isso, mas todo local que eu vou, onde tem uma, um busto ou uma estátua de um Cristo ali, bem próximo ao real, cara, eu fico com receio porque ele tem aquele olhar que acompanha, sabe? Como vocês citaram. Ele tá de olho em você o tempo todo. E aí, como vem essa questão do colégio... Mas Cristo tá de olho, né, gente? O tempo todo. Pois é. Eu falei, cara, hoje em dia eu ouço heavy metal. Será que ele tá de ele tá olho nisso, olhando. Né, cara? É, tá tipo... Ei, mas isso, eu, cara, lá na... Quando eu morava na Barra, cara, tinha uma tia-avó minha que ela tinha um casarão e a, no final do corredor, era uma casa com bastante quartos, no final do corredor tinha uma estátua de Cristo de braço aberto. Putz. Madeira. De braço aberto ou crucificado? Porra, agora tu me pegou, porque eu vetei uma boa parte dessa imagem aí de Cristo aí, cara. Era bem assustador. Ah, com certeza era, bem era provável era na cruz. Ela era católica. Ela era católica. Era um piso de madeira que vinha com um tapete avermelhado em direção à imagem de Cristo. Puta. Então tinham muitas referências que te levavam pra ali, tudo puxava o seu olho pra lá. A ótica daquela situação, né? A cenografia convergia para o Cristo de braços abertos. Uhum. Então era realmente assustador. Quando a gente saía de noite, cara, pra beber uma água, alguma coisa assim, nossa, porra, eu demorava muito pra voltar, pois porque o Cristo estava ali, de olho na gente, sabe? Cara. Exato. Dá medo. Estátua, né? Estátua em geral dá medo. Tanto que uma das cenas que a galera que ouviu na Sketch de RPG agora de Cthulhu achou que foi a cena que deu mais cagaço foi quando o Leonel descreveu que a estátua de Jesus olhou pro Rex. Pois é. E a gente sabe que é verdade, né? Olhou pro cara mais pecador do grupo. E aí uma galera descreveu que sentiu um cagaço. A gente sentiu. Eu senti quando ele descreveu na hora. Caraca. E a galera que ouviu também sentiu assim mesmo. Então não é uma coisa tão incomum não, Diogo. Estátua em geral é uma coisa assustadora. Principalmente de olho fechadinho assim no meio da noite. Você ficar parado olhando. Você fala, caramba, você... Uhum. Tem uma cena bacana de entrevista com o vampiro. Quando ele é mordido ali. Estátua, ah, legal, é verdade. Bem legal. Que no livro é muito mais foda. Mas no filme tem quem diga que aquela é a Rainha dos Condenados. Ah, é? Olha. Ah, é? Olha aí, rapaz. Um easter egg. Tem até um episódio famoso do Doctor Who, né? Que é das estátuas lá. Que... Pô, dos manequins, cara. É o único episódio. Blink, né? Blink? Blink, não Blink. Em outros episódios. É o único episódio do Doctor Who. Você pergunta, fala um episódio... Blink, só esse. Dos manequins, manequim também é meio assustador, pô. Manequim acho que é outro. Tinha um filme manequim que a garota virava. Aí, manequim. Manequim é uma parada que realmente não é assustador. Manequim é assustador. Tinha uma música, lembra? Era polegar, era o quê? Seu olhar de Carmen. Seu sorriso... Manequim, seu sorriso é um... Colar de marfim. Colar de marfim. Colar de marfim, é isso. Pablo, qual é a música, Pablo? Manequim. Olha aí. Ó, eu lembro recentemente um filme que me gerou calafrios e até hoje eu evito passar perto ou mantenho comigo um Você evita passar perto do filme? Evito passar perto de qualquer coisa que mencione algo que envolva aquilo ali. É Chave Mestra. Esse filme é bom. Puta! A Chave Mestra, cara, ele me foi apresentado como um filme leve. Só que o problema é quando o filme te ganha. Quando o filme te envolve, cara. E quem te apresentou como filme leve? Meu cunhado, obviamente. Eu conheço, teve gente que já falou que Silent Hill era um filme de amor. Amor entre mãe e filha. É. Uma linda história de amor entre mãe e filha. Juro por Deus. Juro. Era uma linda história de amor entre mãe e filha. Caceta. E é o único filme onde Boromir não morre no final, né? Cara, mas o Chave Mestra não morre, ele fez considerar ter um tijolo em casa sempre. O tijolo não adianta nada. Você tem que ter o pó do tijolo. Não, mas aí eu deixo ele ali. É igual quando você compra você café. Você vai ralar o tijolo? Não, isso é ser... Claro. Caraca, cara. É bom pra estocar, porra. Então você faz o seguinte, você pega o tijolo, você compra o tijolo, você rala o tijolo antes. E deixa o pó só. Deixa o pó. É, bota numa latinha. Que a parada é o pó do tijolo, não é o tijolo. Se você tiver sobre ameaça, você tiver que ralar o tijolo, você perdeu. Ou taca o tijolo na cabeça do macumbeiro. É que nem você se preparar pro apocalipse que o mundo tá pra encarar, só se matriculando numa escola de luta. É. Tô sentindo as indiretas, Azaghal. Você cogita ter um tijolo? Então, porra, caralho, cara. O tijolo você tem nas suas paredes. Você não precisa fazer nada. Não, mas o tijolo pra dar ali. É igual a teoria do café. A melhor maneira de você transportar café é quando ele tá um tijolinho. Você exportar e tudo mais. Então eu vou andando, tá sempre aqui. Cocaína também. Cocaína, então faz né, assim, olha. Rala o tijolo e faz um tijolo tijolo. Tijolo de tijolo. Olha isso. A vaca. Exato. Ah, olha aí, aí sim, aí agora estamos evoluindo. Eu vou fazer um batom de tijolo. Você deixa na bolsa. E se eu fizesse aí uma namorada? Mas a parada do pó de tijolo é a prevenção. Você cerca a sua casa com pó de tijolo pra prevenir que espíritos malignos entrem na sua casa, né? Exato. Isso? Alguém que te quer mal. Uma pessoa que te quer mal. Se você souber que a pessoa que te quer mal está a caminho da sua casa e você for passar o pó de tijolo, você perdeu. Olha, eu penso que ele deve ser uma espécie de pólvora, tipo uma água benta, sabe? Tipo, se eu Por que jogar. Que você não nele... bota o pó de tijolo agora? Não é, não é, não assim é jogada, você pessoa. Você tá destruindo a parada. Ele tem efeitos que afugentam o ser, né? O outro ser, não, a outra entidade. É uma barreira, uma barreira. Então, não é o. Entendeu? Não é uma questão de você isso. Jogar o tijolo no cara. Então, jogar assim. As coisas são feitas pra serem usadas de uma maneira específica. Por exemplo, uma isso. arma. Se você pegar um revólver e você atirar num inimigo, ele morre. Se você pegar um revólver, tirar o projétil da cápsula e jogar a pólvora numa vela, nada acontece. A pólvora não vai explodir? Vai, na sua cara, não no inimigo. Mas a vela morreu. É. A vela apagou. Meu ponto é o seguinte. Que o bagulho vai fazer, Better Call Saul, um terno com pó de tijolo recheado. Sabe qual é? Faz tipo o irmão do Saul Goodman, que tem um por terno. Por que você... Caraca, por que você não faz a parada certa? Dá muito trabalho, o nego vai me achar maluco. O terno vai ser de boa. Por que que vão achar maluco? Porque tem pó na sua casa? Pô, você, como é que eu vou cercar meu apartamento, cara? E se a entidade vier pela janela? Não, mas você passa na caralho. Janela. Exato, você bota em volta da sua casa, bota por dentro, bota em cima do rodapé da sua casa. Olha, reveste todos os rodapés. Reveste o rodapé. A gente pode vender isso aí. Olha aí. Vamos criar uma empresa juntos. Pó de tijolo da Nestor. A venda já no link aí. Você vende um rodapé de acrílico com pó de tijolo pra pessoa botar em volta da casa dela. Já vem pronto, olha, é fácil de usar. Um sacolé de tijolo. Olha aí. Vê com pó, você vai prendendo com as suas aquelas mangueiras de luz de Natal. Tijolé. Isso, tijolé. Cara, você falou uma parada que me lembrou. Tijolé. Me lembrou uma situação muito bizarra, cara. Uma vez, lá na Barra, novamente, a gente recebia, tipo, eventualmente vinham alguns amigos de parentes e tal, não sei o quê. A gente tava esperando, não lembro se era um amigo dos meus pais, amigo dos meus tios, alguma coisa assim. E viu um cara que bateu a porta, eu tava saindo pra praia. E o cara, ele entrou, mas ele era muito esquisito. Ele se movimentava em frames pequenos, assim, sabe? Uma resolução mais baixa, era, sei lá, 15 frames. Eu não sei, cara. Era esquisito, saca? E eu fiquei olhando e falei, cara, porra é essa? E ficou aquela porra. E eu não lembro se eu tinha visto algum filme que tava influenciado. E eu sei que o cara, ele enfatizou muito a frase, você me deixa entrar? Olha! Que perigo. E na minha cabeça me veio, tipo, eu acho que foi Monster Squad. É, vampiro. Eu falei, cara, eu não posso, se eu falar que ele não pode entrar, o vampiro não vai entrar. Exatamente. Aí, vampiro é convidado, é importantíssimo isso. E eu falei, cara, peraí. Agora eu tenho uma parada. Se ele for um amigo dos meus pais e eu não deixar ele entrar, cometi uma puta gafe. Veio um medo de perturbar as pessoas. Agora, se ele for um vampiro e eu deixar ele entrar, fudeu, vai matar todo mundo. E agora, se ele for um amigo dos meus pais e vampiro, como é que eu faço? Eu medo saber, de jovem. Eu fechei a porta. Na cara do cara? Fechei a porta? Fechei a porta na cara do cara. Tipo, desculpa. E aí fui lá dentro, chamei meu, alguém, tinha um tio meu, Zé Carlos, falei, tio, tem um cara na porta. Você passou a responsabilidade? Um adulto, como toda criança deve fazer. Aí foi meu tio Zé Carlos lá, deixou o cara entrar. E depois disso ele se separou da minha tia, provavelmente era um vampiro. Ela se apaixonou por um vampiro. Provavelmente era um vampiro do Crepúsculo, né? Religião, né? Sejam as mais comuns, até as mais desconhecidas em termos geral, por ser algo que lida com o que tenta decifrar do desconhecido, na criança é mais assustador ainda, né? As figuras religiosas, o ato de ir a algum centro religioso, seja qual for, ele é muito assustador pra criança, né? Então, os símbolos ali, porra, o que significa e tal, e o adulto normalmente não tem paciência, na maioria dos casos, não sabe explicar pra criança o que diabos é aquilo ali, porque a religião se baseia nisso, né? E não saber explicar. Até porque se ele explicar pra uma criança, né? Acabou a religião. Exatamente. Então, exatamente. Então você fica convivendo com aquele. Mas isso, né? E tal. Então é mega. E aí a gente cai na mãe do Afonso. Então, vamos lá. Um pouquinho pra falar da mãe do Afonso. Grande muito mamãe. Bem. Grande mamãe, dona mamãe do Afonso. Certa vez eu andava passando por um momento meio complicado na minha vida. Vamos falar disso? Vamos falar disso. Vamos falar caraca, esse momento eu estou sentindo medo. Fisicamente. Olha. Eu estou ansioso. Parece que eu vou entrar num avião. Parece que eu sou o jovem Azaghal. Preste a viajar. Justo. Então embarque comigo nessa super aventura agora. Cara, era um momento que era realmente confuso na minha vida, ao ponto de eu ter que criar um recurso fictício para eliminar visões que eu tinha. Deus, coisas que eu via. Fictício na sua opinião. Na minha opinião. Claro, em respeito a todo mundo que acredita na especialidade. Exato. Tal, essa é a minha solução. Só pra explicar, num determinado momento da minha vida, eu criei o que, durante muito tempo depois, o nego sacaneou, que era a pistola espiritual. Você é o Pyong da espiritualidade. Cara, o lance foi o seguinte: eu comecei a passar por algumas situações, eu fiquei de saco cheio. Falei, cara, não quero mais isso. Do que você está falando exatamente? Eu não quero ter contato. Em resumo, com gente, sexto sentido. Lembra do sexto sentido? Você estava tendo visões. Pronto. Você estava vendo pessoas que não estavam lá. As coisas aconteciam em volta de mim e essas coisas influenciavam o ambiente onde outras pessoas eram influenciadas. Inclusive, o meu amigo Afonso já presenciou algumas situações onde a gente falava: caralho, mano. Eu olhava pra ele e falou, cara, eu vi. É tipo, eu falei, cara, não. Mas são histórias para outro Nerdcast aí, de espírito. Mas aí ficou aquela coisa e eu sempre fui muito cagão. E as coisas começaram a tomar uma proporção muito grande. Ao ponto de eu precisar invocar a pistola espiritual. E a pistola espiritual, ela tava sempre comigo. Ela nada mais é do que o meu polegar pra cima e o meu indicador e o dedo do meio, o dedo médio, apontados pra frente no formato de pistola. É igual a pistola hipnótica do Pyong, igual. Só que com outros poderes. Com dedinho. É isso, exatamente. Com dedinho. A minha munição era outra. Certo. E o lance era o seguinte, para as pessoas que estavam de fora, aquilo eram dedos. Para mim era uma arma visível. Eu via a pistola na minha mão. Eu via o funcionamento dela. Quando eu dava o tiro, eu via ela funcionando. Eu projetava uma energia através do meu corpo naquela direção, através dessa pistola imaginária. Tipo um mangá. A gente tá descrevendo um mangá agora. Pô, exatamente, tipo um mangá. Só que... Espírito! Pistol! Ela... né? Só que ela me ajudou muito. Porque a partir do momento em que algo se ameaçava ou se projetava numa situação e eu trazia a pistola e atirava com ela, aquilo sumia. Então, só que eu tinha que levar ela comigo. Eu tinha que levar ela na cintura, eu tinha que botar ela embaixo do travesseiro, ela tinha que estar comigo, eu tinha que carregar. Porque se eu conscientemente não tivesse trazido ela pra uma situação, ela não funcionava, não tinha como invocar. Ela não se manifestava, você não podia invocar a pistola. Não podia, eu tinha que trazer. Ela ficou em algum lugar. Não tinha como summonar a pistola. Você não podia. Mas me lembra, Diogo, porque faz muito tempo, por exemplo, você pois saiu da sua casa, você foi tentar jogar Marvel vs. Capcom no PlayStation. Aí, se você esqueci de levar a pistola, não levei a pistola, a pistola ficou na sua casa, você, tipo, quando você voltava pra sua casa, você lembrava onde você tinha deixado a pistola? Lembrava. É porque eu tinha lugares certos pra pegar a pistola. Não, mas a pistola não era o seu dedo? O dedo era o simbolismo. Então, mas você imaginava que a pistola estava num lugar físico? Ela tava ali, mas eu só podia invocar os dois dedos pra frente e aquilo ali funcionar como uma pistola quando eu tivesse trazido ela comigo, quando ela tivesse vindo comigo no meu coldre mágico. Caraca, se você, tipo, se deixasse ela em casa e saísse... Pra mim seria um só dedo, eu não via a pistola. pistola ali, não tinha funcionalidade. Nossa, Diogo, tá bom, ok. Isso é engraçado hoje. É um anime. Hoje é engraçado, mas na época o lance era, funcionava pra mim. Aham, tudo bem. Mas a pistola fazia o quê? Você parava de ver as coisas que você não queria ver. Aquela projeção, ela sumia. Ah, tá. Você fazia... E isso era em escalas diversas. Que seja eu estou vendo algo, que seja eu estou ouvindo algo, ou que seja eu sei que tem algo aqui. Uhum. Aquilo sumia. Uhum. Existia um pavor gerado por aquela. Provavelmente eram balas de pó de tijolo. Olha, e, cara, um belo dia, eu estava... A mãe do Afonso, ela sempre foi muito envolvida com essa área, né? Do intocável, do entendido. Espiritismo é grande parte da minha família, pra deixar claro que é espírita. Então, quando o Diogo veio conversar e tal, minha mãe falou, sei que você quiser, eu te mostro algumas coisas e tal. Eu sempre fugi, porque eu tenho medo de pessoas que tocam piano sozinho em casa. Verdade, né? Dona mãe do Afonso é uma excelente pianista, mas tocar piano sozinho em casa. Como é que você tem medo de pessoas que tocam piano sozinho em casa? Claro. Cara, deixa eu te contar uma história rapidinho, então, parênteses. Eu e a Zagal fomos num cemitério em Londres. Caraca, essa você ia se cagar. Você ia morrer. Sério, você ia morrer, cara. A gente tava num cemitério famoso de Londres, que tem algumas personalidades lá, inclusive Douglas Adams e tal. É um cemitério vitoriano, né? Inaugurado em 1840, um negócio assim. Então ele tem uma cara de cemitério de filme, sabe? Tal. E aí, andando pelo cemitério com um guia, né? Porque tem todo partes históricas lá e tal. Porque é um cemitério de verdade, então você não pode ficar incomodando outras pessoas. Exato, exato. Nos deparamos com uma casa. Toda de vidro, dentro do cemitério. De uns 3 andares. Mas não era um mausoléu? Moderna, não. Era uma residência moderna. Era uma casa... What? Olha, calma. Imagina que a gente viu o muro do cemitério, ou seja, ali, depois do muro é a rua, certo? Um aluguel então, muito barato. Essa casa estava anexa à rua, só que pra dentro do cemitério, sabe qual é? A vizinhança era calma, pelo menos, né? E aí depois a guia contou que ele é uma casa particular que compraram porque o cemitério precisava levantar dinheiro, então vendeu um pedaço de terreno. E aí construiu uma casa. E aí a casa era toda modernosa, com paredes de vidro. Os 3 andares de casa. E aí as pessoas olham. Ainda pra pessoa olhar o que e você via de dentro da casa, tudo dentro da casa. E aí a guia falou, gente, olha, respeita, não tira foto e tal. Porque é a casa particular e tal, não sei o quê. E a gente, o caminho nos levou pra passar do lado da casa. Quando a gente chegou perto, que deu pra ver, tinha uma menina de uns 12 anos. Era mais velha. Não era menina? 16. Ah, tá, 16. É, uma adolescente. Tinha uma adolescente sentada sozinha, tocando piano. Tocando o tema de Gladiator. Mais especificamente, o tema de Gladiador. Sério? Só vocês viram isso? Não, todo mundo viu. Tu... Eu acho. Pera, vocês confirmaram? Eu não sei, vocês a gente, eu e a Zagal vimos. Não, o Julian também viu. O Julian também viu. Porra, mas ele tava no mesmo grupo de vocês. Vocês podiam estar sobre a mesma influência. A garota estava sozinha na casa do cemitério, tocando piano. Você ia ter um piripaque na hora. Na hora. Travar que nem o Chaves. Que nem o Chaves, exatamente. Só jogando a tigelinha d'água. Mas tudo bem, fecha parênteses. Beleza. E o Afonso já havia comentado algumas coisas comigo, né, de essas experiências e tal, não sei o que, e eu, não, nada a ver, tem a pistola aqui, tô seguro, nunca falei isso, na verdade, mas eu cagava, eu sempre achei que pudesse resolver meus problemas procrastinando, mas alguns parece que não se resolvem dessa forma. Abre aspas, eu sempre, isso é uma verdade, olha pra tanta gente, eu sempre achei que poderia resolver meus problemas procrastinando. É porque magicamente alguns problemas se resolvem assim. Eles são resolvidos. E outros não. É. Não vejo, né? Deixa ele ali. Tem gente que tá com a dor de dente, deixa. E aí você simplesmente não... deixa não foi investigar. Deixei pra lá. Falei, ia deixando até que um belo dia, cara. Eu acordei de madrugada. Não era sonho, eu acordei literalmente. E eu sempre dormi coberto. Eu tava sem lençol, meu lençol tava no chão. Uhum. E eu não consegui me virar pra pegar o lençol. E aí, automaticamente, eu falei, fudeu, cadê minha pistola? Você teve paralisia do sono. É isso? Isso foi o que você acredita. Não é que você acredita. Eu tô perguntando pra você, ué. Isso é um fenômeno real. Tava no paradoxo. Eu não consegui enxergar o paradoxo de tava ali dentro, no olho do furacão. É. Quando eu fui tentar pegar minha pistola espiritual que tava embaixo do travesseiro, eu não conseguia me mexer. Uhum. Eu não tinha força, sei lá, não conseguia mexer. E eu tava de barriga pra baixo, e daqui a pouco alguma coisa sentou na minha cama. Uhum. E eu falei, fudeu, porque era uma presença agressiva pra caralho. E gorda, né, pelo jeito. Deu pra sentir. E gorda, até que, cara, rolou... Gordofobia. Rolou um carinho, cara. Rolou um movimento de pressão nas minhas costas, onde eu senti dor. E nessa hora, apaguei. Quando eu acordei de manhã, de verdade, a minha mãe me acordou. Eu lembro disso. Chegou de manhã e a primeira coisa que minha mãe falou: Diogo, o que é isso nas suas costas? E eu estava com um trem. Como se o Wolverine tivesse me dado uma agarrada nas costas. Olha. É, e assim, quem está falando aqui é um cético. Que não acredito nessas bobeiras. Aham. Aí eu falei, fudeu, preciso ir ver a louca do piano. A mãe do Afonso? A minha mãe. A louca do piano. A louca do piano. Pois é, cara. E com muito, muito pesar, eu fui lá, cara. Fui lá pra falar com ela, conversar. Falei com o Afonso também. E, pô, eles foram muito acolhedores e tal. Fomos ao centro específico lá pra fazer o que tinha que ser feito. E devo dizer que portas foram fechadas. Eu fui a mais de um local. E portas foram fechadas nesses dias. Foi num lugar que tinha uma bazuca espiritual. Não, aí é... Mas não fui a um só, não fui a uma frente só de enfrentamento. Vários lugares. Fui em algumas. Uma delas, uma tia minha aqui, é mãe de santo, quem é daí. Mas portas foram fechadas nesses dias e nunca mais. Nada aconteceu. Caramba. Aí, outra coisa que a gente pode vender ainda, né? A pistola espiritual do Didi Balinha. Porra. Melhor produto ever. Melhor produto. Exato. Uma caixa vazia. Frete grátis. Frete grátis. Não. A gente manda e-mail. Olha, sua pistola espiritual chegou. Não. A pessoa tem que receber a caixa. Não, pode ser aquele quadrinho de vidro, tipo, quebre em caso de espírito. Olha, gênio. Olha aí. E a mão... Mas aí você tem um produto, que já complica um pouco. Que meu objetivo é vender coisas que a gente não precisa entregar. Mas... Então, você tá entregando a caixa, não precisa. Você só manda e-mail, chegou. A caixa vazia é ótimo. Só abre e tá lá a pistola. Ela só tem que saber que é espiritual. Ela tem que saber que ela tem que levar com ela agora. Não, mas olha só. Tem um manualzinho, você precisa acreditar. Você pode cobrar pra personalizar ela. O skin, né? Olha, eu hoje brinco, eu hoje acho graça e eu já espalhei essa história da pistola espiritual pra algumas outras pessoas, mais novas do que eu, obviamente. É, óbvio, quem acreditaria nisso, né? Mas estavam passando por situações similares e resolveu também pra elas, assim, deu um alívio. Uhum. Mas na hora, cara, foi uma solução meio desesperadora, cara. Não, foi uma solução criativa. É só a parada de depender. Isso tudo pra dizer que você tem medo de espírito, é isso. Ou eles tinham medo de mim. Vamos ver quem é que tem medo de quem com a pistola na mão. Porque tem que pensar que... Vamos dizer pro Zé da Silva, né? Com a pistola na mão. Do outro lado, tava os caras lá, meu irmão. Tá ligado que tem um cara que anda com a pistola aí, que mata o espírito? É isso aí. Pois podiam estar pensando em várias maneiras de acabar com você. Eu que viajei muito com meu pai aí, pelo Brasil e tal, muita fazenda, essas coisas de Pantanal e tal, realmente era uma experiência assustadora pra gente que era criança, pelo ponto de vista prático, como eu já falei aqui e tal, jacaré, onça e tal, realmente era uma parada real. Mas tinha o lado das histórias, né? Fantasmas e o capiroto que tal. Sempre tem no interior, tem muita história sobrenatural, saci, lobisomem e tal. Uhum. E tinha uma história que o pessoal realmente tinha medo, você tinha medo mesmo. E uma vez eu falei no Twitter, muitos anos atrás, pra galera não fazer, e faço, e repito para não fazer, mas eu acho importante saber, porque é um negócio esquisito mesmo. A gente tá falando do pessoal, o Diogo falou aí, que a minha mãe, minha família entende um pouco dessas coisas e tal. Mas é muito curioso. Se você é curioso, você é corajoso como o Azaghal, ou você tem a pistola espiritual. Você não é deboche. Não, de maneira nenhuma. Eu não achei deboche. Deboche eu percebo da sua voz, Diogo. Eu senti respeito vindo do Afonso, é isso. Porra, que droga. Que é o seguinte, e a coisa é o seguinte, nós chamamos isso, Pantanal, de ver o matuto. E pra você ver o matuto, você... Tem que ser moleque. Tem que ser moleque. Essa porra é sério, nem conhece essa porra lá. Você tem que fazer o seguinte, porque eu vi ver o matuto é o seguinte, quando der, entre 3 horas da manhã e 3, olha o negócio de 3:33, não é 3:33, é 3:33, então é, eu tava meia hora adiantado. Exato. Tem um lance das 3 horas da manhã, tem várias explicações, mas, e de novo, eu não sei por que isso acontece, mas entre 3 horas da manhã e 3:33, acho que você já contou isso uma vez, mas vai, eu contei no Twitter. Eu acho que eu botei isso no Twitter há muito tempo atrás. O Guilherme Briggs, falo logo aqui, o Briggs fez. Falou que fez, mas falou, enfim. E aí vocês perguntam... Ah, não. Agora vamos abalizar a história. Ele fez e viu. Ele viu o matuto? Ele viu o matuto. Então, E você tem que fazer o seguinte, às 3 horas da manhã, você vai no seu, pode ser no seu banheiro, na sua sala, onde tiver um espelho bom. Espelho é foda. O espelho é foda. E você apaga a luz completamente e você fica de costas pro no espelho. Nossa! Nossa! Tá legal? Você, às 3 horas da manhã, você apaga a luz e você fica de costas pro espelho. Quando der 3:01, 3:02, lembra que não pode passar de 3:03. Você tem que virar e acender a luz. E quando você vira e acende a luz, se você vira o matuto, você vai se ver, mas não é exatamente você. É o matuto. É um pouco daquilo que a gente falou sobre o manequim. Você, na hora, você saca que não é você. E por quê também? Porque ele vai se virar um pouquinho depois que você virou. Nossa, tem um delay. Tem um delayzinho. Então fica aí, eu não isso sei. Isso lá pra cima é muito é perigoso até, as pessoas não fazem. É, nego não faz. Quando entrar o horário de verão, aí você faz... Tá falando que o matuto não tem relógio? No horário... Sabe o que eu acho engraçado? É que porque... o Jovem Nerd, ele é jovem cético. Não, eu tô, perguntando, pô. Eu quero saber o seguinte. Todo mundo é cético até ver o matuto. Por que que você fica... Por que, em vez de você ficar falando de horário de verão, essas pegadinhas malandras aí, por que você não faz? Olha só, pra exemplo, quarto escuro, eu tô perguntando... Espelho e matuto. Eu quero dizer, porque quando entrar horário de verão na região sudeste, olha aí. Na Bahia, não tem horário de verão. E aí, se eles... Que, na Bahia não funciona, porque eles são muito lentos. Nossa. Ele vira mais lento aí do matuto lá. Na Bahia, você olha o que tá de costas ainda. Caralho. Desculpa. Já vou virar. É piada, gente. Pelo amor de Deus, tira isso, Léo. Não. Ah, não, nem o baiano vai ficar zangado com isso, pelo amor de Deus. Eles mesmos... O processo vai demorar a chegar, pelo menos. Nunca fica... Quem fica zangado normalmente não é o afetado, né? Normalmente. Exatamente. Mas faça aí, ué. Façam aí a... Quero ver o matuto. Eu quero, Alexandre, eu desafio você. Mas o que que é o matuto? Acabou de explicar. É outra eu cara. Eu quero ver você fazer um history no seu Instagram fazendo matuto de madrugada. Tentando ver o matuto. Peraí, você tem que ficar 1-2 minutos de costas pro espelho, é isso? No escuro. Aí você vira. Acende a luz. Acende a luz. Isso. 3 horas da manhã você vira de costas pro espelho, apaga a luz. Você espera passar e como tá de noite, como tá escuro, você não consegue ver exatamente que horas são. Você não pode acender luz nenhuma. Uhum, pode acender luz nenhuma. Celular, nada. Nada. Na hora que você imaginar que são mais ou menos ali 3:02, 3:01, você vira. Uhum. E aí quando você vira, você acende a luz. Tem que ser rápido. E por uma fração ali de tempo, você vai ver o matuto. Entendeu? O terror, que é ele o matuto? Vem... Como é que você sabe que você tá vendo o matuto? É uma você, cara. Vai saber. Você tá zoando? É porque você não viu os familiares de pantaneiros do Afonso falando sobre isso. É, e é assustador, fica, cara. Você fica viu pra sempre com você. Didi, você viu o matuto já? Olha minha cara, tu acha que eu vou tentar? Tu acha que eu vou ficar em frente ao espelho de noite? De tem que arrumar de noite? Eu saio, eu só saio. Eu nem vejo como é que tá o cabelo, né? Vou embora, só vou embora. É foda. Até porque eu não sei se a minha pistola espiritual tá funcionando. Faz muito tempo que você não limpa, né? Vai que ela explode na minha cara, né, cara? Fica a dica e vocês avisem pra gente lá nas redes sociais aí, ou nos comentários. Tá bom. É simplesmente assim, eu vi o matuto. Mas não façam, por favor, sério, não façam. Não façam, não é uma parada pra brincar, é, a gente tá falando. Você é muito escroto, não façam. Não faz mesmo, galera. Eu já vi os parentes do Afonso falando sobre isso, e não é putaria. Você não esquece. Eu não esqueci deles falando sobre isso. Excelente. Você não esquece do matuto e o matuto não esquece de você. Nunca mais. Olha só, falando nesse negócio de quem tem medo de quem, eu queria te perguntar um negócio que ficou na minha mente desde que você contou a história do encantador de bandidos. Sim. Ó, que estão pedindo lá no YouTube, hein, do Jovem Nerd. Fala logo. Sério? Não tinha percebido. Então, você sentiu... aquele cagaço de assalto. Você sabe como é que é o medo do assalto? Quando parece que nasce, que brota um cubo de gelo gigante dentro do seu intestino. Quando você acha que você vai ser assaltado. E às vezes você é, às vezes você não é, não sei. Comigo já aconteceu algumas vezes. Sim. Você sentiu esse medo? O medo real? Então não. O medo físico? Não, porque... Não? Por isso que eu acho que tinha alguma coisa, alguma entidade, alguma força que se apossou do meu corpo, porque eu realmente não senti. Eu sei exatamente, acho que todo mundo conhece esse nervoso do pré-assalto, é agora. Vai, puta que pariu e tal. É isso. Normalmente chamado preconceito em alguns momentos, né? Preconceito. Ah, Não, caralho. Não. Porra. Não é o cacete. Não. Nesse caso. Não é isso, cara. Mas foi uma boa observação. Em alguns casos pode acontecer mesmo. Isso acontece em qualquer situação. Tipo, eu já vi um cara de moto, parou do meu lado. e eu tava, o cara tava de capacete, eu falei, é agora. O cara vai tirar uma... É. E não era, o cara tava de boa ali, parado. Eu nunca senti esse medo do Jovem Nerd aí de assalto. Porra, não? Tanto é verdade que uma vez eu tava contigo no carro, lá no centro da cidade, o cara veio, bateu no vidro, falou, tô com a arma aqui, vou te dar tiro, abre a janela. E eu falei o que pra você? Anda aí que o cara não tem arma. Olha. Eu não lembro disso. Ah, claro que não, conveniente pra caralho. Você tá maluco, cara? Anda aí que o cara não tem falei, arma. Falei, o cara não tá armado, pode andar. Mas a gente tava dando um sinal, porra, não, não tava? Não tava, o sinal tava aberto. A gente era sábado, a gente tava passando aquela na rua lá fechada, assim. Ah, não, foi outra coisa. É, lembrei dessa história. Não, mas aí não rolou nada, não rolou nada. Então, eu fiquei com medo. Eu olhei pro cara, eu olhei assim, ele falou, tô armado, eu olhei, eu falei, não tem arma porra nenhuma. Eu falei, vai, Jovem Nerd. É verdade, eu lembro dessa. Aí a gente tem saiu. Arma nenhuma. Não, é verdade, mas. É. O cara não tinha arma nenhuma. O cara ficou humilhado, virou e foi embora. Tem que rolar aquele momento humilhado. Fechado do Mr. Glass andando atrás do cara pra ver, seguindo ele no metrô pra ver se ele tava com a arma na cintura. Essa era a hora. Ah, teve uma vez, recentemente, eu fui atravessar a rua, eu fui no banco pegar o FGTS. Pegar o seu imposto, a devolução do seu imposto. É, tava lá bloqueado, aí eu falei, pô, tá tendo um emprego antigaço e tal, de 15 anos atrás. Vou lá pegar. Saí do banco, mas eu nem saí com o dinheiro, que eu mandei depositar na minha conta e tal, né? Nem saí da caixa. Uhum. Mas como era, tipo, o penúltimo dia pra pegar a parada, eu falei, deve estar cheio de olheiro aqui no banco, uhum, porque sabe que todo mundo vai na caixa econômica pegar o dinheiro do FGTS. Eu falei, puta, cara. Bom, vambora, como se nada tivesse acontecido. Mas se tivesse cheio de olheiro, era ótimo pra você. Os caras sabiam que você fez a transferência e não iam mandar te perseguir. Não, eu não sabia. Parece que o olheiro serve. Não, mas às vezes eu tava imaginando que tinha olheiro que não era o olheiro dentro do banco, era o olheiro fora do banco. Era um olheiro, mas... O olheiro não sabe o que tá fazendo. Aí no sinal eu chego, meu irmão, para um carro, para, o carro para, de repente, para, abre a porta, solta um cara e vem correndo pra cima de mim. Ih, mas caraca. Meu intestino caiu no poço sem fundo. Falei, é agora, eu nem tinha dinheiro, mas eu falei, é agora, Jesus. O que aconteceu? É agora, Jesus. O cara te abraçou, era um fã? De obediência, a gente tirou uma foto, porra. Cara. Eu não sei a cara que eu tava nessa foto, cara. Eu devo estar branco, completamente pálido e com aquele sorriso amarelo. Mas eu achei, é agora, it's gonna happen. Isso aqui, uma vez aqui em Brasília, não sei se acontece isso aqui. Eu tava andando na L4, que é uma via rápida aqui, não é expressa, mas ela é uma via bem rápida. Uhum. E eu tava indo devagar, parando pra parar no sinal. Quem veio do Rio, né? Ninguém para, vai andando rápido, o sinal tá vermelho, você continua a minha velocidade. Não, você reduz na expectativa que o sinal abra antes de você parar o carro. Isso, exatamente. Aí. E eu tava nessa, fazendo esse movimento. Cara, um carro me corta e me fecha. Dá uma derrapada na minha... Tipo, a pseudo derrapada. Nossa. Não foi tão incrível. E fecha o meu carro. Eu falei, fudeu. Assalto relâmpago. Sequestro relâmpago. Uhum. Vão me levar. Cara, gente, já fiquei rendido. Abri os braços assim. Porra, aí sai o maluco. Quero bater uma foto, Didi. Cara, me fechou, cara. Porra, isso foi mais agressivo ainda, cara. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara. Não faça mais isso, cara. Não quase faça. Me matou o coração, cara. E não faça mais isso, gente. Pelo amor de Deus. Que é a reação. O medo, ele tem duas reações básicas. Ou você trava, ou você ataca, né? Exato. Se eu escolhesse atacar, eu ia arrastar o carro do maluco pra frente, no máximo. Sabe? Uhum. É verdade. Porra, e uma bobeira, cara. O cara ia sair, eu ia tentar atropelar ele, sei lá, cara. Pra que eu tô com a minha arma espiritual ali? Até perder espírito, bicho. Tem até o nome pra esse termo, é fight or flight. Tem um nome, um termo em inglês. Que justamente é o momento de você luta ou foge, entendeu? Já aconteceu também, cara, comigo, de pessoas virem, tipo, por trás assim, tipo, puxar e agarrar e... Eu não sou nenhum Chuck Norris aí, mas eu tive algum treinamento em artes marciais. E aí... Quando assim, pessoa... parece até que bate pra cacete, né? Pois é. Eu vou pra vaiagem tranquilo com o Afonso. Tu virou já dando cotovelada? Eu virei com a mão fechada, na garganta do cara. Oh, e aí cara, o cara, tipo, oi, cara. Tava segurando o pirulito que a tua avó ainda deu. Segurando o pirulito da vovó. E aí eu virei mesmo. Bom, aqui Tijuca, aqui o Rio de Janeiro, em geral, né? A pessoa sabe que é um lugar que você realmente tem que ficar ligado. E aí eu tava lá com o meu heavy metal aqui no ouvido, o cara me segurou, cara. E eu virei já pra dar um tapa na garganta dele mesmo, de automático, assim. A tua arma? Automática? E meus punhos são as minhas armas, Gil Braga. Olha aí. Punho de fogo. E aí, meu irmão, na hora que eu virei... Heavy metal, punho de fogo, aí, quem é o diabo? Ah! É. Esse bigode escavanhaque não engana ninguém. Porra, tá no livro do Eduardo, o demônio do Afonso. Eu tô lá, né? Pô, porra, ele tava certo, cara, que merda. Revelando. Não, mas é foda mesmo, cara. Falei, cara, não fala. Não, eu virei e parei, assim, falei, cara, aí quando eu tirei o fone, não sei o que, mesma coisa que nem falou com você no trânsito, o cara foi falar comigo, eu falei assim, pô, cara, quase que, eu afundei tua traqueia aí, tô falando sério. Ele, pô, sério? Eu falei, porra, cara, como é que tu me puxa assim, no meio da rua, de noite? Eu acho que isso é uma dica válida. Não façam isso, sério. Fãs de qualquer pessoa, fã da Xuxa, fã da Madre Tereza, fã de quem que você seja, não aborde seu ídolo dessa forma. Mas vamos também ser sinceros aqui. O Afonso valorizou muito o passe dele. Eu afundo a sua traqueia. Ele podia ter reagido, cara, de verdade. Como você podia ter reagido? Você podia ter atropelado o maluco. Eu tava com uma arma na mão, que era o carro. Você tinha um carro, exato? Não, aí sim, mas nesse caso, tipo, eu podia arrancar a sua traqueia. Então quem? O Luke Cage agora? Não, não falei arrancar o Luke Cage. É o último escoteiro. Dá uma pirulitada na garganta do cara. Essa é a magia, não a magia, mas a ciência da arte marcial. E aí, se você é magrinho, se você é magrinha. Mas é verdade, você aprende que não importa o tamanho do seu oponente, as partes moles continuam moles. Olha que agora é family friend, cara, porque senão tinha muito piada. Namorei uma menina, muitos anos atrás, que ela tinha um medo específico de boneco marionete. Porra, isso tem nome, hein? Isso tem nome. Tem também. Isso é uma fobia. E aí eu lembro que eu descobri isso. Se eu não me engano, é pediofobia. Pediofobia? Pediofobia. Fobia de bonecos, brinquedos. E, inclusive, esse pessoal aí, Toy Story é classificado como filme de terror. Exato. Exatamente. E aí eu fui mostrar pra ela, eu falei, olha, tem um filme, porra, sensacional de comédia, gênio, dois caras que, putz, cara, são divisores de água na comédia e tal. Eu vou apresentar pra você o filme Team America. Ah, os criadores de South Park. Ah, fuck yeah! Inventa essa música. É só com marionete. E o filme começou lá na. Começa, acho que na França. O filme inteiro de marionete. E o molequinho lá, ferra, já quer. E ela se encolheu como se tivesse aparecido a coisa do Chifrenquinho, né? A Samara na televisão, meu. Uhum. E ela, tipo, tira, tira, tira. Falou assim, tira. Eu falei, tira o quê? Tira o quê? Tira o filme, pelo amor de Deus, eu não sabia. É isso, o filme é isso? É, não. Aí ela falou que tinha um. E aí eu fui pesquisando, quer dizer, investigando, tentando ver se tinha algum trauma, alguma coisa. E ela não conseguia me dizer de onde ela tinha, de onde se originava esse pavor dela de boneco. Será que isso vinha daquele filme Mestre dos Bonecos, The Puppeteer? Lembra de um filme? Esse filme era foda, cara. Que era de uma mansão. Será que isso vinha do filme Chuck, o boneco assassino? Não. Era que é específico, porque olha só, o Chuck era um genérico do Fofão, né? Era um boneco desse de loja normal. Eu acho que é muito mais fácil o Fofão ser um genérico do Chuck, só. É verdade, tem razão. O Puppeteer, cara. É Puppet Master o nome do filme. Era um títere aposentado, o que não tinha mais público, uma coisa dessa, que fez um pacto com o demônio pros bonecos terem vida e se tornarem celebrados. Chegou na Guerra Mundial. Exato. Começa a história dele. E isso, os bonecos, eles se tornam assassinos, cara. E eles vão se mutando, eles vão pegando facas, disparadas. E, cara, mas é assustador, mané. Porque... Mas tem uma raiz, essa coisa do boneco que a gente falou ali, do manequim. O lance é o seguinte, é a forma humana, mas não humana. É isso que dá na gente esse pavor. Você reconhece, é bem interessante, você reconhece né, a silhueta, né, os traços assim, mas quando você olha, tipo assim, caralho, é aquela coisa do, como é que é, Alexandre, dos robôs? Uncanny Valley. É o vale do estranho, do estranhamento, essas coisas. Exato. Você olha no olho do robô e você vê que ele tem quase tudo de humano, mas tem algo que falta ali. E isso apavora a gente, né? É estranho. Causa estranheza. É tipo o cérebro tentando compor a imagem de humano, mas algo lá dentro diz que não. Que não é. Que a gente tá acostumado demais a ver seres humanos. É a coisa que a gente mais vê no mundo, na vida. E por isso a gente conhece todas as nuances que os seres humanos apresentam. Né? Essa informação que vocês estão me trazendo, ela tá batendo de frente com aquelas bonecas de silicone que as pessoas gostam de fazer sexo com elas. Olha a respiração do bem. Como é que funciona isso? Como é que funciona a boneca? Aí é só solidão, cara. Aí é só solidão. Ah, solidão desabilita esse tipo de coisa. Mas existe essa estranheza também. Mas ali eu acho que a vontade do cara, o desespero, né, a solidão, falam mais alto. Eu acho que essa estranheza é o que faz o negócio funcionar pro cara. Nossa. Talvez, Não, mas é verdade, porque no caso a pessoa, dependendo da situação, ela é tão antissocial que ela precisa dessa distância. Gente, assim, é bem simples analisar essa situação. Assim, eu não sou nenhum especialista, talvez não seja tão simples assim. Mas... boneca de silicone, vamos lá, David. Não, em seres humanos, eu não sou especialista em seres humanos. Mas em bonecas, então? É. Eu queria falar o seguinte: o cara que tem uma grana pra comprar uma boneca dessas que o Afonso tanto quer, que o Diogo tanto quer. O cara olha, você só falou verdade lá. O cara que quer comprar uma boneca dessas, essa boneca é muito mais cara, por exemplo, do que uma garota de programa ou uma prostituta, ou como você queira chamar. Então, ele poderia contratar uma prostituta para conversar com ele, fazer sexo com ele, ou o que quer que seja, mas ele prefere comprar uma boneca. Por quê? Ele tem uma questão com interação humana. Ele tem uma deipnofobia. Isso. Por isso que eu tô falando que a boneca, às vezes, ela não ter a vida nos olhos é melhor pra ele, entendeu? Eu vou já tô aqui mesmo, né? Já chegamos nessa altura do campeonato, essa hora da noite, já tem pouca gente aí. Vou revelar aqui. Outro dia recebi um vídeo, um daquele chat do WhatsApp. Oh, boy. E fiquei curioso. Que vídeo? Recebi um vídeo da boneca dessa. Uma demonstração. Se eu não me engano, rolou um stop motion ali. O cara foi genial. O cara fez stop motion com uma boneca de silicone pra fazer isso. Mas tem, vou te falar que nos poços, falamos muito de poços nesse Nerdcast, nos poços mais obscuros. Estamos chegando no fundo dele agora, né? Eu que sou, fazendo menção também ao Espiritismo, eu que sou um aventureiro do umbral da internet, ocasionalmente vou estudar. Tem uma galera que faz tipo machinima com bonecas de real doll, assim, sabe? Essas bonecas sexuais. Criam histórias, elas conversam, então, tipo novelinhas e tal. Tá certo. Não. Essas pessoas me dão medo. É por essas e outras que você tem que se tornar uma máquina de combate. E é pra isso que o mundo tá caminhando. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.